Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Tradução, Sid Knippel. Narração, Ingo Ostrovsky. Editora, Biblioteca Azul. Este é para Don Congdon, com gratidão. Se te derem papel pautado, escreve de trás para frente. Juan Ramón Jiménez. Parte 1. A lareira e a salamandra. Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo, o sangue latejava em sua cabeça e suas mãos eram as de um prodigioso maestro, regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Na cabeça impassível, o capacete simbólico com o número 451 e nos olhos a chama laranja, antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A passos largos, ele avançou em meio a um enxame de vagalumes. Como na velha brincadeira, o que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam num estertor de pombos na varanda e no gramado da casa. Enquanto os livros se consumiam em redemoinhos de fagulhas e se dissolviam no vento escurecido pela fuligem. Montag abriu o sorriso feroz de todos os homens chamuscados e repelidos pelas chamas. Sabia que quando regressasse ao quartel dos bombeiros, faria vista grossa a si mesmo no espelho, um menestrel de cara pintada com rolha queimada. Depois, ao ir para a cama, sentiria no escuro o sorriso inflamado ainda preso aos músculos da face. Nunca desaparecia aquele sorriso, nunca, até onde conseguia se lembrar. Pendurou o capacete preto besouro e o lustrou. Pendurou caprichosamente a jaqueta à prova de fogo. Tomou uma ducha voluptuosa e depois, assobiando, as mãos nos bolsos, atravessou o piso superior do quartel e deixou-se cair pela abertura. No último instante, quando o impacto parecia fatal, tirou as mãos dos bolsos e interrompeu a queda agarrando o mastro dourado. Deslizou até a parada sibilante, os calcanhares a 2 centímetros do chão de concreto do andar de baixo. Saiu do quartel e caminhou pela rua noturna até o metrô. O trem pneumático deslizou silenciosamente por seu tubo lubrificado na terra e o lançou para fora com uma grande lufada de ar morno na escada rolante de ladrilhos bege que subia para o subúrbio. Assobiando, deixou que a escada rolante o deslizasse pelo ar sereno da noite. Caminhou rumo à esquina sem pensar em nada de especial. Antes de chegar lá, porém, reduziu o passo como se tivesse sido surpreendido por nada, como se alguém tivesse chamado seu nome. Nas últimas noites, experimentara as sensações mais incertas ali na calçada, ao dobrar a esquina, andando à luz das estrelas a caminho de casa. Uma impressão de que, um momento antes de fazer a volta, houvesse alguém ali. O ar parecia carregado de uma calma especial, como se alguém o esperasse, quieto, e um segundo antes de dobrar a esquina, simplesmente se convertesse em sombra e fosse por ele atravessado. Talvez seu nariz tivesse detectado um frágil perfume, talvez a pele do dorso de suas mãos ou a de seu rosto se aquecesse nesse exato local em que uma pessoa parada poderia, por um instante, elevar em 10 graus a temperatura circundante. Não havia como compreender aquilo. Cada vez que se virava para trás, via apenas a calçada branca e vazia estreitando-se. E numa dessas noites, teve a impressão de ver algo que desapareceu rapidamente do outro lado do gramado, antes que ele pudesse focalizar os olhos ou dizer alguma coisa. Mas agora, nesta noite, ele reduziu o passo quase até parar. Sua percepção íntima, antecipando-se ao seu corpo na virada da esquina, ouvira o mais frágil sussurro. Respiração? Ou simplesmente a atmosfera estaria sendo comprimida por alguém ali parado, muito quieto à espera? Montague dobrou a esquina. As folhas do outono voavam pela calçada enluarada e faziam a garota que ali caminhava parecer presa num piso deslizante, deixando que o movimento do vento e das folhas a impelisse para a frente. Sua cabeça pendia para o chão a fim de observar os sapatos agitarem as folhas em volta. Seu rosto era esguio e branco como leite, e havia nele uma espécie de fome delicada que em tudo se detinha com infatigável curiosidade. Era uma expressão quase de contida surpresa. Os olhos escuros estavam tão fixos no mundo que nenhum movimento lhes escapava. O vestido era branco e ciciava. Montague quase podia ouvir o movimento das mãos da garota ao caminhar e o som, agora infinitamente frágil, da branca agitação de seu rosto quando se voltou, descobrindo que estava a um segundo de colidir com um homem parado no meio da calçada. As copas das árvores farfalharam ruidosamente, soltando sua chuva seca. A garota parou e parecia prestes a recuar, surpresa, mas em vez disso encarou Montague com olhos tão negros, brilhantes e vivos que ele achou haver dito alguma coisa totalmente admirável. Mas ele sabia que sua boca só se abrira para dizer olá. Depois, quando ela parecia hipnotizada pela salamandra em seu braço e o disco da fênix em seu peito, ele tornou a falar. Claro, você é nossa nova vizinha, não é? E você deve ser, ela afastou os olhos daqueles símbolos profissionais, o bombeiro. A voz dela foi definhando. Você diz isso de um jeito tão estranho. Eu saberia disso de olhos fechados, disse ela devagar. Por quê? O cheiro de querosene? Minha mulher sempre reclama, riu. Por mais que se lave, não sai totalmente. É, não sai, disse ela, temerosa. Montague teve a impressão de que ela andava num círculo ao redor dele, virando-o de ponta cabeça, agitando-o silenciosamente e esvaziando seus bolsos sem sequer se mover. Querosene, disse ele porque o silêncio se prolongava, é perfume para mim. Acha mesmo? Claro, por que não? Ela fez uma pausa pensativa. Não sei, disse ela, e se virou, olhando a calçada que levava às casas onde moravam. Você se importa se eu voltar com você? Meu nome é Clarice McClellan. Clarice. Guy Montague. Vamos, o que você faz na rua assim tão tarde? Quantos anos você tem? Caminharam pela noite na brisa morna e fresca que soprava sobre a calçada prateada, e havia no ar um levíssimo aroma de damascos e morangos frescos. Montague olhou em volta e percebeu que isso era totalmente impossível àquela altura do ano. Havia agora somente a garota caminhando com ele, o rosto claro como neve ao luar, e Montague sabia que ela estava pensando nas perguntas que lhe fizera, procurando as melhores respostas. Bem, disse ela, tenho 17 anos e sou doida. Meu tio diz que essas duas coisas andam sempre juntas. Ele disse, quando as pessoas perguntarem sua idade, sempre diga que tem 17 anos e que é maluca. Não é uma ótima hora da noite para caminhar? Gosto de sentir o cheiro das coisas e olhar para elas e, às vezes, fico andando a noite toda e vejo o sol nascer. tornaram a caminhar em silêncio e, por fim, ela disse, pensativa: "Sabe, não tenho medo de você." Ele ficou surpreso. "E por que deveria?" "Muita gente tem. Quer dizer, medo de bombeiros. Mas, afinal de contas, você é só um homem." Ele se viu nos olhos dela, suspenso em duas gotas cintilantes de água límpida, uma imagem escura e minúscula em ínfimos detalhes. As vinhas ao redor de sua boca, tudo, como se os olhos dela fossem dois pedaços miraculosos de âmbar violeta que pudessem capturá-lo e mantê-lo intacto. O rosto de Clarice, agora voltado para ele, era um frágil cristal leitoso, dotado de uma luz suave e constante. Não era a luz histérica da eletricidade, mas o quê? A luz estranhamente aconchegante, rara e levemente agradável de uma vela. Certa vez, quando criança, durante uma queda de energia, sua mãe havia encontrado e acendido uma última vela, e houve um breve instante de redescoberta de uma iluminação tal que o espaço perdera suas vastas dimensões e se fechara aconchegante em torno deles, mãe e filho a sós, transformados, torcendo para que a energia não voltasse tão cedo. E então Clarice McClellan disse: "Posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo você trabalha como bombeiro?" "Desde os 20 anos, 10 anos atrás." "Você nunca lê nenhum dos livros que queima?" Ele riu. "Isso é contra a lei." "Ah, é claro." "É um trabalho ótimo. Segunda-feira, Millay. Quarta-feira, Whitman. Sexta-feira, Faulkner. Reduza os livros às cinzas e depois queime as cinzas. Este é o nosso slogan oficial." Caminharam ainda mais um pouco e a garota disse: "É verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios em vez de começá-los?" "Não. As casas sempre foram à prova de fogo. Pode acreditar no que eu digo." "Estranho. Uma vez me disseram que, muito tempo atrás, as casas pegavam fogo por acidente e as pessoas precisavam dos bombeiros para deter as chamas." Ele riu. Clarice olhou rapidamente para ele. "Por que está rindo?" "Não sei." Ele começou a rir de novo e parou. "Por quê?" "Você ri quando não digo nada de engraçado e responde na mesma hora. Nunca para pensar no que eu digo." Montague se deteve. "Você é esquisita mesmo", disse olhando para ela. "Não respeita ninguém?" "Não pretendo ser grosseira. É que eu adoro observar as pessoas. Acho que é isso." "Bem, isto aqui não significa nada para você?" disse ele, batendo com a mão no número 451, bordado na manga cor de carvão. "Sim", sussurrou ela e apertou o passo. "Já parou para observar os carros a jato correndo pelas avenidas naquela direção? Você está mudando de assunto. Às vezes acho que os motoristas não sabem o que é grama ou flores porque nunca param para observá-las", disse ela. "Se a gente mostrar uma mancha verde a um motorista, ele dirá: 'Ah, sim, isso é grama.' Uma mancha cor-de-rosa é um roseiral. Manchas brancas são casas. Manchas marrons são vacas." Certa vez, titio ia devagar por uma rodovia. Ele estava a 60 por hora e o prenderam por 2 dias. "Isso não é engraçado? E triste também?" "Você pensa demais", disse Montague, incomodado. "Eu raramente assisto aos telões, nem vou a corridas ou parques de diversão. Acho que é por isso que tenho tempo de sobra para ideias malucas. Já viu os cartazes de 60 metros no campo, fora da cidade? Sabia que antigamente os outdoors tinham apenas 6 metros de comprimento? Mas os carros começaram a passar tão depressa por eles que tiveram de espichar os anúncios para que pudessem ser lidos." "Eu não sabia disso", riu Montague abruptamente. "Aposto que sei de mais uma coisa que você não sabe. De manhã, a grama fica coberta de orvalho." Subitamente, Ele não conseguiu se lembrar se sabia disso ou não e ficou muito irritado. E se você olhar bem, disse ela num aceno de cabeça para o céu, tem um homem lá na lua. Fazia muito tempo que ele não olhava para o céu. Fizeram o resto do percurso em silêncio. Ela, pensativa, ele, numa espécie de silêncio constrangido e incômodo, no qual lançava sobre ela olhares acusadores. Quando chegaram à casa dela, todas as luzes estavam acesas. O que está havendo? Montag raramente via uma casa tão iluminada. Ah, minha mãe, meu pai e meu tio estão conversando. É como andar a pé, só que bem mais gostoso. Meu tio foi preso outra vez, eu lhe contei, por andar a pé. Ah, nós somos diferentes mesmo. Mas sobre o que vocês conversam? Ela riu da pergunta. Boa noite. E foi para casa, mas pareceu lembrar-se de algo e voltou-se, olhando para ele com admiração e curiosidade. Você é feliz? Perguntou. Eu sou o quê? Gritou ele. Mas ela se fora, correndo sob o luar. A porta da casa fechou-se suavemente. Feliz? Mas que absurdo! Montag parou de rir. Na porta de sua casa, enfiou a mão no orifício em forma de luva e seu toque foi identificado. A porta deslizou, abrindo-se. Claro que sou feliz. O que ela pensa? Que não sou? Perguntou ele para os cômodos silenciosos. Parou no corredor, olhando para a grelha do ventilador e, de repente, se lembrou que alguma coisa jazia oculta por trás da grelha, algo que parecia espiá-lo ali embaixo. Rapidamente desviou os olhos. Que estranho encontro numa noite estranha. Não se lembrava de nada parecido, a não ser numa tarde, um ano antes, quando conhecera um velho no parque e haviam conversado. Montag meneou a cabeça. Olhou para uma parede vazia. O rosto da garota estava ali. Em sua memória, era um rosto lindo, na verdade, assombroso. Era um rosto muito tênue, como o mostrador de um reloginho fracamente discernível num quarto escuro, no meio da noite, quando se acorda para olhar as horas e se vê o relógio dizendo a hora, o minuto e o segundo, com um silêncio branco e um brilho, todo certeza, e sabendo o que tinha a dizer sobre a noite que passa depressa rumo a novas escuridões, mas também rumo a um novo sol. — O quê? — perguntou Montag aquele outro eu, o idiota do subconsciente que por vezes desatava a tagarelar, inteiramente independente da vontade, do hábito e da consciência. Lançou de novo o olhar à parede. Como o rosto dela se parecia também com um espelho. Impossível, pois quantas pessoas seriam capazes de refletir a luz de uma outra? As pessoas quase sempre eram... Procurou uma comparação, encontrou-a em seu ofício, archotes que ardiam até se extinguir. Quantas pessoas existiam cujos rostos eram capazes de captar e devolver a expressão de outra, seus pensamentos e receios mais íntimos. Que incrível poder de identificação tinha a garota. Era como o ansioso espectador de um teatro de marionetes, antecipando cada piscar de olhos, cada gesto de mãos, cada estalar de dedos, um instante antes de o movimento começar. Quanto tempo haviam caminhado juntos? 3 minutos? 5? No entanto, como aquele momento agora parecia longo. Que figura imensa era ela no palco diante dele. Que sombra projetava na parede o seu corpo esguio. Montag tinha a impressão de que, caso ele coçasse os olhos, ela talvez pestanejasse. E se os músculos de suas mandíbulas se tensionassem imperceptivelmente, ela bocejaria muito antes que ele o fizesse. Ora, pensou ele, agora que penso nisso, foi como se ela estivesse esperando por mim ali na rua, naquela hora tão tarde da noite. Montag abriu a porta do quarto. Foi como entrar na fria câmara marmórea de um mausoléu depois de a lua se pôr. Escuridão total, nem um traço do mundo prateado lá fora. As janelas bem fechadas, a alcova era um mundo tumular, onde nenhum som da grande cidade conseguia penetrar. O quarto não estava vazio. Montag se pôs a escutar. O delicado zumbido de um pernilongo dançando no ar, o murmúrio elétrico de uma vespa oculta em seu cálido ninho rosado. Pela sonoridade da música, ele quase conseguia acompanhar a melodia. Montag sentiu seu próprio sorriso escorregar, derreter-se, dobrar-se sobre si mesmo como uma película oleosa, como a substância de uma vela fantástica que estivesse queimando durante muito tempo e agora desmoronasse e se apagasse. Escuridão. Não estava feliz. Não estava feliz. Disse as palavras a si mesmo. Admitiu que este era o verdadeiro estado das coisas. Usava sua felicidade como uma máscara e a garota fugira com ela pelo gramado e não havia como ir bater à sua porta para pedi-la de volta. Sem acender a luz, imaginou como estaria o quarto. Sua mulher estirada na cama, descoberta e fria, como um corpo exposto na laje de um túmulo, os olhos presos no teto por fios invisíveis de aço, imóveis. E nas orelhas, as pequenas conchas, rádios firmemente ajustados e um oceano eletrônico de som, música e vozes que chegavam, que vinham dar à praia de sua mente vigilante. Na verdade, o quarto estava vazio. Todas as noites, as ondas chegavam e a levavam em suas grandes marés de som, fazendo-a boiar, os olhos estatelados, rumo à manhã. Nos últimos 2 anos, não houvera uma única noite em que Mildred não tivesse nadado naquele mar, não tivesse mergulhado alegremente pela terceira vez. O quarto estava frio, mas mesmo assim, ele se sentia impossibilitado de respirar. Não queria correr as cortinas para abrir as portas-balcão, porque não queria que o luar entrasse no quarto. Assim, com a sensação de um homem condenado a morrer na próxima hora por falta de ar, tateou o caminho até sua cama vaga, independente e, por isso, fria. Um segundo antes de seu pé bater num objeto no chão, ele percebeu o que iria fazer. A sensação não era diferente da que havia experimentado antes de dobrar a esquina e quase derrubar a garota. Seu pé, enviando vibrações à frente, captou ecos da pequena barreira em seu caminho assim que se lançou adiante. Chutado pelo pé, o objeto produziu um tinido surdo e deslizou para a escuridão. Montag se impertigou e ficou à escuta da pessoa na cama escura na noite inteiramente opaca. A exalação das narinas era tão tênue que agitava apenas as franjas mais distantes da vida, uma pequena folha, uma pluma preta, um solitário fio de cabelo. Ele ainda não queria a luz lá de fora. Tirou do bolso o acendedor, sentiu a salamandra gravada no disco de prata, acionou-o. Duas pedras da lua olharam para ele à luz de sua pequena chama manual, duas pálidas pedras da lua enterradas num regato de água clara sobre o qual a vida do mundo corria sem tocá-las. Mildred! O rosto dela era como uma ilha coberta de neve na qual talvez chovesse, mas que não sentia nenhuma chuva. Uma ilha sobre a qual nuvens poderiam passar suas sombras, o que não seria percebido absolutamente. Havia somente o canto das pequenas vespas enfiadas em suas orelhas, os olhos vítreos, e o hálito entrava e saía, leve, frágil, para dentro e para fora de suas narinas, sem que ela se preocupasse se entrava ou saía, se saía ou entrava. O objeto em que ele havia tropeçado agora refletia debaixo da beirada de sua própria cama. o pequeno frasco de cristal com pílulas para dormir, que pela manhã contivera 30 cápsulas, agora estava sem tampa e vazio à luz da minúscula chama. Enquanto ele se detinha ali, o céu urrava sobre a casa. Houve um tremendo som retalhante, como se duas mãos gigantescas rasgassem 10.000 quilômetros de costura de linha preta. Montag se sentiu cortado ao meio. Sentiu o peito ser lanhado em duas partes. Os bombardeiros a jato passando, passando, passando, 1-2, 1-2, 1-2, 6 deles, 9 deles, 12 deles, 1 e mais 1, e ainda outro, outro e mais outro, se encarregavam de gritar por ele. Montag abriu a boca e deixou que o grito estridente descesse e saísse entre seus dentes arreganhados. A casa estremeceu. A chama se apagou em sua mão. As pedras da lua desapareceram. Ele sentiu sua mão mergulhar na direção do telefone. Os jatos haviam passado. Montag sentiu os lábios se moverem, roçando o bucal do telefone. Hospital de emergência! Um terrível sussurro. Teve a impressão de que as estrelas tinham sido pulverizadas pelo som dos jatos negros e que pela manhã a terra estaria coberta com sua poeira, como uma neve estranha. Foi esse o seu pensamento idiota enquanto tremia no escuro e deixava os lábios se moverem sem parar. Eles tinham uma máquina. Na verdade, tinham duas máquinas. Uma delas deslizava para dentro do estômago da pessoa como uma naja preta descendo por um poço retumbante, procurando toda a água antiga e o tempo morto ali acumulados. Ela tragava a substância verde que fluía para o alto num lento fervilhar. Será que beberia a escuridão? Sugaria todos os venenos acumulados ao longo dos anos? Ela se alimentava em silêncio, com um som ocasional de sufocação interna e busca cega. Tinha um olho. O operador impessoal da máquina, usando um capacete óptico especial, podia contemplar a alma da pessoa que ele estava drenando. O que via o olho? O operador não dizia. Ele via, mas não o que o olho via. A operação como um todo não era distinta da escavação de um canteiro no quintal. A mulher na cama não era mais que uma dura camada de mármore que eles tivessem atingido. Fosse como fosse, era preciso prosseguir, introduzir a broca mais fundo, desentupir o vazio, se é que tal coisa poderia ser sugada para fora no pulsar da serpente de sucção. O operador ficava em pé, fumando um cigarro. A outra máquina também estava funcionando. A outra máquina era operada por um sujeito igualmente impessoal, usando um jaleco marrom avermelhado à prova de manchas. Essa máquina drenava todo o sangue do corpo e o substituía por sangue e linfa frescos. É preciso limpar dos dois jeitos, disse o operador em pé diante da mulher silenciosa. Não adianta limpar o estômago se o sangue não for trocado. Se essa coisa fica no sangue, o sangue bate no cérebro como uma marreta. Bum! Umas 2.000 vezes e o cérebro simplesmente desiste. Deixa de funcionar. Pare com isso, disse Montag. Eu só estava dizendo, disse o operador. Vocês já acabaram? Perguntou Montag. Desligaram as máquinas imediatamente. Acabamos. Pareciam nem se dar conta da fúria de Montag. Ficaram parados, enquanto a fumaça do cigarro dava voltas pelo nariz de cada um e entrava nos olhos, sem que eles sequer piscassem ou contraíssem os olhos. São 50 paus. Primeiro, por que não me disse ela vai ficar bem? Claro que ela vai ficar bem. Estamos com toda a porcaria aqui nesta maleta. Agora não pode mais lhe fazer mal. Como eu disse, tira-se o velho, põe-se o novo e pronto. Nenhum de vocês é médico. Por que não enviaram um médico da emergência? Ora essa! O cigarro do operador agitou-se em seus lábios. Resolvemos uns 9 ou 10 casos destes por noite. De uns anos para cá, passaram a ser tantos que mandamos construir as máquinas especiais. A novidade, é claro, foi a lente. O resto é antigo. Não é preciso médico para um caso como este. Bastam 2 biscateiros que, em meia hora, resolvem o problema. Olha, disse ele, começando a andar em direção à porta, precisamos ir. Acabamos de receber outra chamada no velho rádio de orelha, a 10 quadras daqui. Mais um que estourou a tampa de um vidro de pílulas. Se precisar da gente, é só ligar de novo. Deixe-a repousar. Aplicamos nela um contrasedativo. Ela vai acordar com fome. Até logo. E então, com um cigarro pendurado nos lábios estreitos, com olhos de víboras, os 2 homens apanharam sua carga de máquinas e tubos, sua maleta de melancolia líquida e a inominável imundície escura, e saíram devagar pela porta. Montag deixou-se afundar numa poltrona e olhou para a mulher. Os olhos dela agora estavam fechados, tranquilos, e ele estendeu a mão para sentir o calor da respiração em sua palma. Mildred, disse ele finalmente. Existe gente demais, pensou. Somos bilhões, e isso é excessivo. Ninguém conhece ninguém. Estranhos entram em nossa casa e nos violentam. Estranhos chegam e arrancam nosso coração. Estranhos chegam e nos tiram o sangue. Meu Deus, que homens eram esses? Nunca os vi em toda a minha vida. Meia hora se passou. A circulação sanguínea nessa mulher era nova e parecia ter-lhe produzido algo novo. Suas bochechas estavam muito rosadas e os lábios muito frescos, cheios de cor, e pareciam macios e relaxados. O sangue de mais alguém estava ali. Quem dera fosse a carne, o cérebro e a memória de outra pessoa. Quem dera pudessem ter levado sua mente para uma lavagem a seco, esvaziado seus bolsos e a tivessem vaporizado, limpado e remontado e a devolvessem pela manhã. Quem dera! Ele se levantou, afastou as cortinas e escancarou as janelas para deixar entrar o ar noturno. Eram 2 horas da manhã. Seria possível que apenas 1 hora antes Clarice McLennan estava na rua, ele entrou no quarto escuro e seu pé chutou o pequeno frasco cristalino? Apenas 1 hora, mas o mundo se derretera e saltara para uma forma nova e sem cor. O som de risadas atravessou o enluarado gramado vindo da casa de Clarice e dos pais e do tio, que sorriam muito tranquilos e sinceros. Acima de tudo, a risada era relaxada e espontânea e de nenhum modo forçada, vindo da casa que estava tão iluminada a essa hora da noite, enquanto todas as outras se mantinham às escuras. Montag ouviu vozes falando, falando, falando, concedendo, falando, tecendo, retecendo sua teia hipnótica. Montag saiu pela porta-balcão e atravessou o gramado sem pensar no que fazia. Parou do lado de fora da casa falante, nas sombras, pensando que poderia até bater à porta e sussurrar: deixem-me entrar, não vou dizer nada, só quero escutar. O que é que vocês estão dizendo? Mas, em vez disso, ficou ali, sentindo muito frio. O rosto, uma máscara de gelo, escutando a voz de um homem, o tio, andando num passo tranquilo. Bem, afinal de contas, estamos na era do lenço descartável. Assoe seu nariz numa pessoa, encha, esvazia, procure outra, assoe, encha, esvazie. Cada um está usando as fraldas da camisa do outro. Como torcer para o time da casa quando não se tem um programa, nem se sabem os nomes? Por falar nisso, que camisas estão usando quando entram em campo? Montag caminhou de volta para casa, deixou a janela aberta, viu como Mildred estava, cobriu-a cuidadosamente e depois se deitou, com o luar nas maçãs de seu rosto e no seu seio franzido, com o luar destilado em cada olho, formando neles uma catarata de prata. Uma gota de chuva, Clarice. Outra gota, Mildred. Uma terceira, o tio. Uma quarta, o fogo de hoje à noite. Uma, Clarice. Duas, Mildred. Três, tio. Quatro, fogo. Uma, Mildred. Duas, Clarice. Uma, duas, três, quatro, cinco, Clarice, Mildred, tio, fogo, pílulas para dormir, homens lenços descartáveis, fraldas de camisas, assoar, limpar, dar descarga, Clarice, Mildred, tio, fogo, pílulas, lenços, assoar, limpar, dar descarga. Uma, duas, três, uma, duas, três, chuva, a tempestade, o tio rindo, trovão descendo céu abaixo, o mundo inteiro se derramando em água, o fogo jorrando num vulcão, tudo se apressando numa enxurrada estrondosa e fluindo como o rio rumo amanhã. Já não sei de mais nada, disse ele, e deixou uma pílula para dormir dissolver-se em sua língua. Às 9 da manhã, a cama de Mildred estava vazia. Montag se levantou depressa, o coração em sobressalto, correu pelo corredor e parou à porta da cozinha. A torrada saltou da torradeira prateada, foi agarrada por uma mão metálica em forma de aranha que a besuntou com manteiga derretida. Mildred observou a torrada sendo depositada em seu prato. Ela estava com as duas orelhas tamponadas por besouros eletrônicos que zumbiam sem parar. Subitamente, ergueu os olhos, viu-o e acenou com a cabeça. — Tudo bem com você? — perguntou ele. Após 10 anos de prática com as conchas enfiadas nas orelhas, era perita em leitura labial. Ela novamente anuiu com a cabeça e tornou a ajustar a torradeira para outra fatia de pão. Montag sentou-se. Não sei por que estou com tanta fome, disse sua esposa. Você? Estou faminta. Ontem à noite, começou ele, não dormi bem. Sinto-me péssima, disse ela. Meu Deus, estou faminta. Não consigo entender. Ontem à noite, disse ele novamente. Ela observou distraída os movimentos de seus lábios. O que houve ontem à noite? Você não se lembra? Do quê? Tivemos alguma festa maluca ou coisa parecida? Sinto-me como se estivesse de ressaca. Meu Deus, estou faminta. Quem esteve aqui? Umas pessoas, disse ele. Foi o que pensei. Ela mastigou a torrada. Meu estômago está um pouco embrulhado, mas estou com uma fome danada. Espero não ter feito nada de estúpido na festa. Não, disse ele, calmo. A torradeira com a mão em forma de aranha passou para ele um pedaço de pão amanteigado. Ele o segurou na mão, sentindo-se grato. — Você também não parece muito animado, disse a esposa. No fim da tarde, choveu e o mundo inteiro ficou cinza escuro. Montag parou no corredor, colocando na roupa o distintivo com a salamandra flamejante. Por um bom tempo, ficou olhando para a tampa do ar-condicionado no corredor. Sua mulher, no salão de TV, fez uma breve pausa na leitura de seu roteiro para erguer os olhos. — Ora, disse ela, não é que ele está pensando? — Sim, disse ele, eu queria conversar com você. Fez uma pausa. — Ontem à noite você tomou todas as pílulas do frasco. — Ora, imagine se eu faria uma coisa dessas, disse ela, surpresa. O frasco estava vazio. Eu nunca faria uma coisa dessas. Por que eu faria algo assim? Perguntou ela. Talvez você tenha tomado duas, esqueceu-se e tomou mais duas. Esqueceu-se de novo e tomou mais duas. E ficou tão dopada que continuou até engolir umas 30 ou 40. Droga, disse ela. Por que eu iria fazer uma coisa tão estúpida assim? Não sei, disse ele. Era evidente que ela estava esperando ele ir embora. Eu não fiz isso, disse ela. Não faria isso nem em 1 bilhão de anos. Está bem, se é o que você diz. Isso é o que a senhora disse. Ela voltou ao roteiro. O que há para esta tarde? Perguntou ele, cansado. Ela não voltou a tirar os olhos do roteiro. Bem, daqui a 10 minutos entra uma peça no circuito de tela múltipla. Eles enviaram o meu papel esta manhã. Mandei algumas tampas de embalagens. Eles escrevem o roteiro, mas deixam faltando um dos papéis. É uma ideia nova. A dona de casa, que sou eu, faz o papel que está faltando. Quando chega o momento das falas que faltam, todos olham para mim, das três paredes, e eu digo a fala. Por exemplo, aqui o homem diz, o que você acha dessa proposta, Helen? E olha para mim, que estou sentada aqui no centro do palco, entende? E eu digo, ela fez uma pausa e correu com o dedo sob uma fala do roteiro. Acho excelente. E então eles seguem com a peça até que ele diz, você concorda com isso, Helen? E eu digo, claro que sim. Não é divertido, Guy? Ele continuava no corredor, olhando para ela. Claro que é divertido, disse ela. Sobre o que é a peça? Eu já lhe falei. Tem umas pessoas chamadas Bob, Ruth e Helen. Ah, é muito divertido. Vai ficar ainda melhor quando pudermos instalar a quarta tela. Quanto tempo você acha que teremos de economizar até podermos furar a quarta parede e instalar uma quarta tela? Custa só $2.000. Isso é 1/3 do meu salário anual. São só $2.000, replicou ela. Bem que você poderia ter um pouco de consideração por mim de vez em quando. Se tivéssemos uma quarta tela, puxa, seria como se este salão não fosse mais só nosso, mas os salões de todos os tipos de pessoas exóticas. Poderíamos abrir mão de algumas coisas. Já estamos abrindo mão de algumas coisas para pagar a terceira tela. Faz 2 meses que ela foi instalada, lembra? Só isso? Ela ficou sentada olhando para ele demoradamente. Bem, até logo, querido. Até logo, disse ele. Depois parou e se virou. Tem um final feliz? Ainda não li tudo. Montag foi até onde ela estava, leu a última página, anuiu com a cabeça, dobrou o roteiro e o devolveu. Saiu de casa sob a chuva. A chuva estava diminuindo e a garota estava caminhando pelo meio da calçada com a cabeça erguida para que os esparsos pingos de chuva lhe caíssem no rosto. Ela sorriu quando viu Montag. Oi? Ele respondeu o cumprimento e disse, o que você está tramando agora? Ainda estou maluca. A chuva é tão boa. Adoro andar na chuva. Acho que eu não gostaria, disse ele. Você gostaria se experimentasse. Nunca experimentei. Ela lambeu os lábios. Até o gosto dela é bom. O que você faz? Fica por aí experimentando de tudo? Perguntou ele. Tudo e mais um pouco. Ela olhava para algo que tinha na mão. O que você tem aí? Disse ele. Acho que é o último dente de leão do ano. Não imaginava que ainda encontraria um deles nessa época do ano. Já ouviu falar que é bom espregá-lo debaixo do queixo? Assim, ela tocou o queixo com a flor, rindo. Por quê? Se a flor deixar marca, significa que estou apaixonada. Deixou? Quase não havia outra coisa a fazer senão olhar. E então, disse ela, você ficou com o queixo amarelo. Ótimo, agora vamos experimentar em você. Não vai funcionar em mim. Vamos ver. Antes que ele pudesse se mexer, ela havia colocado o dente de leão sob seu queixo. Ele recuou e ela riu. Não se mexa! Ela sondou embaixo do queixo dele e franziu o cenho. E então? Perguntou ele. Que pena, disse ela. Você não está apaixonado por ninguém. Estou sim. Não parece. Estou muito apaixonado. Tentou fazer uma expressão condizente com as palavras, mas não conseguiu. Eu estou. Ah, por favor, não faça essa cara. Foi esse dente de leão, disse ele. Você o gastou todo, por isso não funcionou em mim. É claro, deve ser isso. Ah, agora eu deixei você chateado. Dá para ver que eu deixei. Eu sinto muito, de verdade. E tocou o seu cotovelo. Não, não, apressou-se a dizer. Eu estou bem. Eu preciso ir embora. Então diga que me perdoa. Não quero que fique bravo comigo. Não estou bravo. Chateado, sim. Preciso ver meu psiquiatra agora. Sou obrigada a ir. Eu invento coisas para dizer. Não sei o que ele pensa de mim. Ele diz que sou uma cebola normal. Dou muito trabalho para ele ficar descascando as camadas. Estou inclinado a achar que você precisa do psiquiatra, disse Montag. Você não está falando sério. Ele respirou fundo e suspirou. Por fim, disse, não, não estou falando sério. O psiquiatra quer saber por que saio andando pelos bosques, por que observo os pássaros e coleciono borboletas. Algum dia vou mostrar minha coleção para você. Que bom! Eles querem saber o que eu faço com meu tempo. Eu digo a eles que às vezes apenas me sento e penso, mas não lhes digo em quê. Eles que descubram. E digo a eles que às vezes gosto de colocar a cabeça para trás, assim, e deixar a chuva cair na minha boca. O gosto é igual ao de vinho. Você já experimentou alguma vez? Não, eu... Você me perdoou, não perdoou? Sim, ele pensou um pouco. Sim, perdoei. Só Deus sabe por quê. Você é estranha, é irritante, mas é fácil de perdoar. Você diz que tem 17 anos? Bem, no mês que vem. Curioso, é estranho. Minha mulher tem 30 e às vezes você parece mais velha. Não consigo entender por quê. Você também é estranho, Sr. Montag. Às vezes até me esqueço que é bombeiro. Agora, posso deixar você com raiva de novo? Vá em frente. Como é que começou? Como é que entrou nisso? Como escolheu esse trabalho? Como chegou a cogitar em assumir esse emprego? Você não é como os outros. Eu vi alguns, eu sei. Quando eu falo, você olha para mim. Ontem à noite, quando eu disse uma coisa sobre a lua, você olhou para a lua. Os outros nunca fariam isso. Os outros continuariam andando e me deixariam falando sozinha, ou me ameaçariam. Ninguém tem mais tempo para ninguém. Você é um dos poucos que me toleram. É por isso que eu acho tão estranho você ser bombeiro. É que, de algum modo, não combina com você. Ele sentiu o corpo dividir-se em duas metades, uma quente, a outra fria, esta macia, aquela dura, uma trêmula, a outra firme, uma oprimindo a outra. É melhor você se apressar para sua consulta, disse ele. E ela se afastou correndo e o deixou ali, parado na chuva. Só depois de um longo momento ele começou a andar. E então, muito lentamente, à medida que caminhava, inclinou a cabeça para trás na chuva apenas por um momento e abriu a boca. O sabujo mecânico dormia, mas não dormia, vivia, mas não vivia no delicado zumbido e na sutil vibração de seu canil, parcamente iluminado num canto escuro dos fundos do quartel. A luz mortiça da uma da madrugada, o luar do céu aberto e moldurado pela ampla janela, refletia-se, tocava aqui e ali no bronze, cobre e aço da fera ligeiramente trêmula. A luz cintilava nas facetas de rubi e nas sensíveis cerdas de nylon das narinas da criatura, que vibrava de modo muito sutil as 8 pernas esparramadas sob si, como as de uma aranha, as patas munidas de coxins de borracha. Montag desceu deslizando pelo poste metálico. Saiu para olhar a cidade e o céu, agora sem nuvens. Acendeu um cigarro e foi para os fundos, onde se inclinou para olhar o sabujo. Era como uma grande abelha que volta de algum campo onde o mel está cheio do veneno do descontrole, da loucura e do pesadelo. O corpo abarrotado daquele néctar opulento e agora adormecido para eliminar o mal de dentro de si. "Olá", sussurrou Montague, como sempre fascinado pela fera, ao mesmo tempo morta e viva. Nas noites em que as coisas ficavam enfadonhas, ou seja, todas as noites, os homens deslizavam pelos postes metálicos e ajustavam as combinações do sistema olfativo do sabujo e soltavam ratos no pátio do poço de ventilação do prédio ou, às vezes, galinhas ou mesmo gatos, que, de qualquer maneira, teriam de ser afogados e ficavam ali, apostando para ver qual dos gatos, galinhas ou ratos o sabujo agarraria primeiro. Os animais eram soltos. 3 segundos depois, o jogo estava terminado, com o rato, o gato ou a galinha apanhados a meio caminho do pátio por patas delicadas, enquanto uma agulha de aço de 10 centímetros se projetava da probóscide do sabujo para injetar doses enormes de morfina ou procaína. A presa era então lançada no incinerador. Um novo jogo começava. Na maioria das noites em que isso acontecia, Montag continuava lá em cima. Houve uma vez, 2 anos antes, em que ele havia apostado com o melhor deles e perdera o salário da semana, e depois teve de enfrentar a raiva demente de Mildred, que se manifestava nas veias e erupções de sua pele. Mas agora ele passava as noites deitado no beliche, o rosto virado para a parede, escutando as risadas estridentes lá embaixo e o alvoroço de cordas de piano das patas dos ratos, o ranger de violino dos camundongos e o grande silêncio sombrio e mecânico do sabujo, precipitando-se como a mariposa em direção à luz, encontrando, prendendo sua vítima, injetando a agulha e voltando para seu canil para morrer como se um botão tivesse sido pressionado. Montag tocou em seu focinho. O sabujo rosnou. Montag saltou para trás. O sabujo ergueu-se e olhou para ele com luz verde azulada de neon cintilando em seus globos oculares subitamente ativados. Rosnou novamente, um gesto de desconfiança que era uma estranha combinação rouca de chiado elétrico, som de fritura, arranhar de metal, giro de dentes velhos e enferrujados de engrenagem. "Não, não, garoto", disse Montag, o coração aos pulos. Ele viu a agulha prateada projetar-se 2 centímetros no ar, recolher-se, estender-se, recolher-se. O rosnado cresceu na fera que olhou para Montag. Montag recuou. O sabujo deu um passo para fora de seu canil. Montag agarrou o poste de metal com uma das mãos. O poste, reagindo, deslizou para cima e o fez atravessar o teto silenciosamente. Montag estendeu o pé para o deck à meia-luz do nível superior. Seu corpo tremia e seu rosto estava pálido e esverdeado. Lá embaixo, o sabujo tornara a assentar-se sobre as suas incríveis 8 patas de inseto e zumbia novamente para si mesmo, os olhos multifacetados em paz. Montag parou ao lado do poço de acesso, aguardando o temor passar. Atrás dele, 4 homens sentados a uma mesa de jogo, sob uma luminária verde no canto da sala, olharam de relance sem dizer nada. Apenas o homem com o cap de capitão, com a insígnia da Fênix, por fim, curioso, as cartas na mão magra, falou do fundo do recinto. "Montag? Ele não gosta de mim", disse Montag. "Ele quem? O sabujo?" O capitão estudou as cartas. "Deixe de bobagem. Ele não gosta nem desgosta. Apenas funciona. É como um exercício de balística. Ele tem uma trajetória definida por nós. Ele executa, segue a pista, faz a mira e dispara. É só fio de cobre, baterias recarregáveis e corrente elétrica. Montag engoliu em seco. Seus processadores podem ser ajustados para qualquer combinação, um tanto de aminoácidos, um tanto de enxofre, outro tanto de gordura e alcalinidade, certo? Todos nós sabemos disso. Os equilíbrios e porcentagens químicas de todos nós aqui no quartel estão registrados no arquivo mestre lá de baixo. Seria fácil alguém ajustar uma combinação parcial na memória do sabujo, talvez uma pitada de aminoácidos. Isso explicaria o que o animal acabou de fazer. Reagiu contra mim. Droga, disse o capitão. Irritado, mas não inteiramente bravo. A memória ajustada por alguém o suficiente para que rosnasse quando eu o tocasse. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o capitão. Você não tem nenhum inimigo aqui, Guy. Nenhum que eu saiba. Amanhã pediremos aos técnicos que façam uma checagem no sabujo. Não é a primeira vez que ele me ameaça, disse Montag. No mês passado, aconteceu duas vezes. Vamos consertá-lo, não se preocupe. Mas Montag ficou onde estava, pensando na grade do ventilador no corredor de sua casa e no que jazia oculto atrás dela. Se alguém aqui no quartel soubesse sobre o ventilador, não poderia contar para o sabujo? O capitão foi até o poço de acesso e lançou um olhar inquiridor sobre Montag. Eu só estava imaginando, disse Montag, o que o sabujo pensa à noite lá embaixo. Será que realmente está se tornando sensível a nós? Isso me dá calafrios. Ele não pensa em nada que não queiramos que ele pense. Isso é triste, disse Montag, calmo, porque tudo o que introduzimos nele é caçar, localizar e matar. Que pena se isso for tudo que ele pode saber. Beatty riu com ligeiro desdém. Ora, essa é uma peça muito engenhosa, um bom rifle que pode mirar seu próprio alvo e toda vez acerta na mosca, sem erro. É por isso mesmo, disse Montag. Eu não gostaria de ser sua próxima vítima. Por quê? Está com a consciência culpada por alguma coisa? Montag ergueu rapidamente o olhar. Beatty estava ali olhando firme para ele, enquanto sua boca se abria e começava a rir muito suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E outras tantas vezes ele saiu de casa e Clarice estava lá, em algum lugar do mundo. Uma vez, ele a viu sacudindo uma nogueira. Outra vez, a viu sentada no gramado tricotando um suéter azul. 3 ou 4 vezes, ele encontrou um buquê de flores tardias em sua varanda, ou um punhado de castanhas num saquinho, ou algumas folhas mortas ordenadamente presas numa folha de papel em branco pregada com percevejos à porta de sua casa. Diariamente, Clarice o acompanhava até a esquina. Num dia estava chovendo, no seguinte estava claro. Um dia depois, o vento soprava forte, e no dia depois desse, o vento era moderado e calmo. E no dia depois dessa calmaria, o tempo era como a fornalha do verão, e Clarice tinha o rosto todo bronzeado ao final da tarde. Por que sinto que a conheço há muitos anos? Disse ele certa vez à entrada do metrô. Porque eu gosto de você, respondeu ela, e não quero nada de você, e porque nos conhecemos. Você faz com que eu me sinta muito velho e muito parecido com um pai. Então diga, disse ela, por que você não tem filhas como eu se você gosta tanto de crianças? Não sei, você está brincando. Quer dizer, ele parou e meneou a cabeça. Bem, minha esposa, ela nunca quis saber de filhos. A garota parou de sorrir. Desculpe-me, Eu realmente pensei que você estivesse se divertindo à minha custa. Sou uma boba. Não, não, disse ele. Foi uma boa pergunta. Faz muito tempo que ninguém se dá ao trabalho de perguntar. Boa pergunta. Vamos falar de outra coisa. Você já cheirou folhas secas? Elas não cheiram como canela? Pegue, sinta. Puxa, é verdade. Dá para achar que é canela mesmo. Ela olhou para ele com seus brilhantes olhos escuros. Você sempre parece chocado. É que eu nunca tive tempo. Você reparou nos outdoors espichados de que lhe falei? Acho que sim, sim. Ele teve de rir. Seu riso agora é muito mais agradável do que antes. É mesmo muito mais relaxado. Ele se sentiu à vontade, tranquilo. Por que você não está na escola? Todo dia eu a vejo vagando por aí. Ah, eles não sentem a minha falta, disse ela. Dizem que sou antissocial, não me misturo. É tão estranho. Na verdade, eu sou muito social. Tudo depende do que você entende por social, não é? Social, para mim, significa conversar com você sobre coisas como esta. Ela chocalhou algumas castanhas que haviam caído da árvore do jardim da frente, ou falar sobre quanto o mundo é estranho. É agradável estar com as pessoas, mas não vejo o que há de social em juntar um grupo de pessoas e depois não deixá-las falar. Você não acha? Uma hora de aula pela TV, uma hora jogando basquete ou beisebol ou correndo, outra hora transcrevendo história ou pintando quadros e mais esportes, mas, sabe, nunca fazemos perguntas. Pelo menos a maioria não faz. Eles apenas passam as respostas para você, pim, pim, pim. E nós, sentados ali, assistindo a mais 4 horas de filmes educativos. Isso, para mim, não é nada social. Parece um monte de funis e muita água jorrando da torneira, entrando por um lado e saindo pelo outro. E depois eles vêm nos dizer que é vinho, quando não é. Deixam a gente tão atormentada ao final do dia que não podemos fazer nada além de ir para a cama ou a um parque de diversões para importunar os outros, quebrar vidros no estande do quebra-vidraças ou destruir carros com a grande bola de aço no estande do demolidor. Ou então sair de carro e apostar corrida, brincando de tirar um fino dos postes, competindo para ver quem pede arrego e brincando de bate-calota. Acho que sou tudo o que dizem que sou. Tudo bem, não tenho amigos. Isso é o bastante para provar que sou anormal. Mas todos que conheço estão gritando ou dançando por aí como loucos ou batendo uns nos outros. Você já notou como as pessoas se machucam entre si hoje em dia? Você fala como uma pessoa tão velha. Às vezes eu sou muito velha. Tenho medo de crianças da minha idade. Elas se matam entre si. Será que sempre foi assim? Meu tio diz que não. Só no ano passado, 6 amigos meus foram mortos a tiros. 10 morreram em acidentes de carro. Tenho medo deles e eles não gostam de mim porque tenho medo. Meu tio diz que seu avô se lembrava de quando as crianças não se matavam umas às outras. Mas isso foi há muito tempo, quando as coisas eram diferentes. Acreditavam em responsabilidade, segundo meu tio. Sabe, eu me sinto responsável. Levei surras quando precisei, anos atrás. E faço todas as compras e limpo a casa sozinha. Mas o principal, continuou ela, é que gosto de observar as pessoas. Às vezes, ando de metrô o dia todo e fico olhando e ouvindo o que elas dizem. Tento imaginar quem são e o que querem e para onde vão. Às vezes, até vou aos parques de diversão e ando nos carros a jato, quando correm na periferia da cidade à meia-noite e a polícia nem liga, desde que estejam no seguro. Desde que todos tenham um seguro de 10 mil dólares, todos ficam contentes. Às vezes, ando de mansinho pelo metrô só para ficar escutando. Ou fico à escuta nos bebedouros de refrigerantes. E sabe de uma coisa? O quê? As pessoas não conversam sobre nada. Ah, elas devem falar de alguma coisa. Não, de nada. O que mais falam é de marcas de carros ou roupas ou piscinas e dizem, que legal. Mas todos dizem a mesma coisa e ninguém diz nada diferente de ninguém. E nos bares ligam as jukebox e são sempre as mesmas piadas ou o telão musical está aceso e os desenhos coloridos ficam subindo e descendo, mas é só cor e tudo abstrato. Você já foi alguma vez a um museu? Tudo abstrato. É só o que há agora. Meu tio diz que antigamente era diferente. Muito tempo atrás, os quadros às vezes diziam alguma coisa ou até mostravam pessoas. Seu tio disse isso, seu tio disse aquilo. Esse seu tio deve ser uma pessoa extraordinária. Ele é, certamente é. Bem, eu preciso ir. Até logo, Sr. Montag. Até logo. Até logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O quartel dos bombeiros. Montag, você sobe nesse poste como um pássaro numa árvore. 3º dia. Montag, hoje você entrou pela porta dos fundos. O sabujo o incomoda? Não, não. 4º dia. Montag, essa é engraçada. Ouvi hoje de manhã. Um bombeiro em Seattle deliberadamente ajustou um sabujo mecânico para o seu próprio complexo químico e o soltou. Como você chamaria esse tipo de suicídio? 5, 6, 7 dias. E então Clarice desapareceu. Ele não sabia o que havia com a tarde, mas foi o fato de não vê-la em parte alguma do mundo. O gramado estava vazio, as árvores vazias, a rua vazia, e ainda que a princípio nem mesmo soubesse que sentia sua falta ou até que a estava procurando, o fato é que, no momento em que entrou no metrô, sentiu crescer um vago surto de mal-estar. Uma coisa estava acontecendo. Sua rotina fora transtornada. Uma rotina simples, é verdade, estabelecida em poucos dias e, no entanto, ele quase voltou atrás para fazer o percurso novamente, dar tempo para que ela aparecesse. Ele estava certo de que se tentasse o mesmo trajeto, tudo ficaria bem. Mas já estava atrasado e a chegada de seu trem interrompeu seu plano. O estalar das cartas do baralho, o movimento de mãos, de pálpebras, o zumbido do relógio oral no teto do quartel, 1h35, manhã de quinta-feira, 4 de novembro, 1h36, 1h37 da manhã. O taque-taque das cartas no tampo da mesa gordurosa, todos os sons chegavam a Montag por trás de seus olhos fechados, por trás da barreira que ele havia momentaneamente erguido. Ele conseguia sentir o quartel cheio de fulgor, brilho e silêncio, de cores metálicas, as cores de moedas, de ouro, de prata. Os homens invisíveis do outro lado da mesa suspiravam diante de suas cartas, esperando 1h45. O relógio oral lamentava a hora fria de uma manhã fria de um ano ainda mais frio. Qual é o problema, Montag? Montag abriu os olhos. Um rádio zumbia em algum lugar. A guerra pode ser declarada a qualquer momento. O país está preparado para defender seu... O quartel dos bombeiros estremeceu quando um grande número de jatos passou assobiando uma única nota pelo negro céu matutino. Montag piscou os olhos. Beatty olhava para ele como se ele fosse uma estátua de museu. A todo momento, Beatty podia aparecer e se aproximar, tocando-o, explorando sua culpa e retraimento. Culpa? Que culpa era essa? Sua vez, Montag. Montag olhou para esses homens, cujo rosto era bronzeado por mil fogos reais e 10.000 fogos imaginários, cujo trabalho corava suas faces e deixava seus olhos febris. Esses homens, que olhavam firme os seus acendedores de platina ardendo ao atearem fogo em seus cachimbos negros eternamente ardentes. Eles e suas cabeleiras alcatroadas, sobrancelhas fuliginosas e bochechas manchadas de cinzas azuladas, que haviam sido bem barbeadas, mas sua herança transparecia. Montag se mexeu, sua boca se abriu. Teria ele visto alguma vez um bombeiro que não tivesse os cabelos pretos, as sobrancelhas pretas, um rosto feroz e um rosto azulado, com a barba feita, mas como se não tivesse sido feita? Esses homens pareciam todos feitos à sua imagem. Seriam todos os bombeiros escolhidos por suas feições, bem como por suas inclinações? A cor de escória e cinzas estava neles, e de seus cachimbos constantemente emanava o cheiro de queimado. E o capitão Beatty ali no meio, elevando-se em nuvens tempestuosas de fumaça de tabaco. Beatty, abrindo um novo maço de cigarros, amassando o celofane num ruído de chama crepitante. Montag olhou para as cartas em suas mãos. Eu estava pensando sobre o fogo da semana passada, sobre o homem cuja biblioteca nós eliminamos. O que aconteceu com ele? Eles os elevaram gritando para o hospício. Ele não era demente. Beatty organizou calmamente suas cartas. Todo homem é demente quando pensa que pode enganar o governo e a nós. Eu só estava imaginando, disse Montag, como seria. Quer dizer, se os bombeiros queimassem as nossas casas e os nossos livros. Não temos nenhum livro, mas se tivéssemos alguns. Você tem algum? Beatty piscou lentamente os olhos. Não. Montag olhou para a parede atrás dos homens com as listas datilografadas de 1 milhão de livros proibidos. Seus nomes saltavam no fogo, reduzindo às cinzas os anos sob seu machado e sua mangueira, que não lançava água, mas querosene. Não. Mas em sua cabeça, um vento fresco começou a soprar vindo da grelha do ventilador de sua casa, suave, suave, refrescando seu rosto. E mais uma vez, ele se viu em um parque verdejante, conversando com um velho, um homem muito velho, e o vento do parque era frio também. Montag hesitou. Sempre foi assim? O quartel dos bombeiros, nosso trabalho? Bem, quer dizer, será que antigamente houve um tempo... Houve um tempo, disse Beatty. Que conversa é essa? Idiota, pensou Montag. Você acabará se traindo. No último fogo, num livro de contos de fadas, ele vira de relance uma única linha. O que eu quero dizer, disse ele, é que antigamente, antes que as casas fossem totalmente à prova de fogo, de repente... Era como se uma voz muito mais jovem estivesse falando por ele. Ele abriu a boca e era Clarice McClellan dizendo: os bombeiros não combatiam os incêndios em lugar de iniciá-los e alimentá-los? Essa é boa! Stoneman e Black sacaram seus livros de regras, que também continham histórias resumidas dos bombeiros da América, e os abriram, onde Montag, ainda que já os conhecesse de sobra, pôde ler. Fundado em 1790 para queimar livros de influência inglesa nas colônias. Primeiro bombeiro, Benjamin Franklin. Primeira regra, atenda prontamente ao alarme. Segunda regra, comece o fogo rapidamente. Terceira regra, queime tudo. Quarta regra, reporte-se imediatamente ao quartel dos bombeiros. Quinta regra, fique sempre alerta a outros alarmes. Todos encaravam Montag. Ele não se mexeu. O alarme soou. A campainha no teto tilintou umas 200 vezes. De repente, as 4 cadeiras estavam vazias. As cartas caíram como uma avalanche de neve. O poste de metal estremeceu. Os homens desapareceram. Montag ficou sentado na cadeira. Lá embaixo, o dragão alaranjado tossiu e despertou. Montag deslizou o poste abaixo como um sonho. O sabujo mecânico, num salto, se pôs em pé em seu canil. Nos olhos, uma chama verde. Montag, você esqueceu seu capacete. Ele o apanhou na parede atrás dele, correu, saltou e partiram. O vento noturno espalhava o uivo da sirene e o poderoso trovão metálico. Era uma casa decrépita de 3 andares na parte antiga da cidade, com no mínimo 1 século, mas, como todas as casas, muitos anos antes, havia recebido um fino revestimento plástico à prova de fogo, e essa concha preservativa parecia ser a única coisa que a mantinha firme contra o céu. Pronto, chegamos! O motor parou com um estampido. Beatty, Stoneman e Black correram pela calçada, subitamente repugnantes e obesos, em seus macacões folgados à prova de fogo. Montag foi atrás deles. Arrombaram a porta da frente e agarraram uma mulher, embora ela não estivesse correndo, não estivesse tentando fugir. Só estava em pé, andando de um lado para o outro, os olhos fixos num ponto vazio da parede, como se lhe tivessem desferido um golpe terrível na cabeça. Sua língua se revirava em sua boca e os olhos pareciam estar tentando lembrar-se de algo. Quando se lembraram, a língua se moveu novamente. Haja como homem, Mestre Ridley. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará. Já basta, disse Beatty. Onde estão? Esbofeteou o rosto da mulher com espantosa objetividade e repetiu a pergunta. Os olhos da velha se voltaram para Beatty. Se o senhor não soubesse onde estão, não estaria aqui, disse ela. Stoneman estendeu o cartão de alarme telefônico com a queixa assinada no verso. Tenho motivos para suspeitar do sótão. Olmo Norte, 11, cidade, E.B. Deve ser a senhora Blake, minha vizinha, disse a mulher lendo as iniciais. Muito bem, rapazes, vamos lá. Um instante depois, estavam lá em cima, na escuridão bolorenta, brandindo machadinhas prateadas contra portas que, afinal de contas, não estavam trancadas, tropeçando como garotos travessos em algazarra. Ei! Uma fonte de livros jorrou sobre Montag, enquanto ele subia trêmulo pela tosca escada. Que inconveniente! Antes, era como apagar uma vela. A polícia entrava primeiro e tapava a boca da vítima com fita adesiva e a imobilizava nas reluzentes viaturas negras, e assim, quando chegavam os bombeiros, a casa estava vazia. Não se feria ninguém, apenas coisas. E uma vez que coisas não podiam ser realmente feridas, já que as coisas não sentiam nada e coisas não gritam nem choram, como esta mulher poderia começar a gritar e a chorar? Não havia nada para importunar sua consciência depois. Você estava simplesmente limpando. Basicamente, um trabalho de faxina. Tudo em seu devido lugar. Rápido com o querosene. Quem está com os fósforos? Nessa noite, porém, alguém cometeu um deslize. Essa mulher estava estragando o ritual. Os homens estavam fazendo muito barulho, rindo, fazendo piadas para encobrir o terrível silêncio acusador da mulher ali embaixo. Ela fazia os cômodos vazios rugirem acusações e desprenderem uma fina camada de pó de culpa que era aspirada pelas narinas dos homens ao depredarem a casa. Aquilo não era jogo limpo, nem correto. Montag sentiu uma enorme irritação. Além de tudo, ela não deveria estar ali. Os livros bombardeavam seus ombros e braços, o rosto voltado para cima. Um livro pousou quase obediente, como uma pomba branca, em suas mãos, as asas trêmulas. À luz mortiça, oscilante, uma página pendeu aberta e era como uma pluma de neve, as palavras pintadas delicadamente. Em meio à correria e à fúria, Montag teve tempo apenas de ler uma linha, mas esta brilhou em sua mente durante o minuto seguinte, como se marcada a ferro em brasa. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Soltou o livro. Imediatamente, outro caiu em seus braços. Montag, por aqui! A mão de Montag se fechou como uma boca, esmagando o livro com selvagem devoção, com descuidada insanidade junto ao peito. Os homens lá em cima lançavam braçadas de revistas para o ar poeirento. Elas caíam como pássaros abatidos e a mulher permanecia ali embaixo, parada como uma garotinha entre os cadáveres. Montag não fizera nada. Sua mão fizera tudo. Sua mão, com cérebro próprio, com a consciência e a curiosidade em cada dedo trêmulo, tornara-se uma ladra. Agora, ela escondia o livro sob seu braço, prendia-o na axila suada, surgia de novo vazia, como num passe de mágica. Olha aqui, inocente, veja! Abalado, contemplou aquela mão branca. Estendeu-a para a frente, como se sofresse de hipermetropia. Trouxe-a para perto, como se fosse cego. Montag, sobressaltou-se, não fique aí parado, idiota! Os livros jaziam como grandes montes de peixes deixados a secar. Os homens dançavam, escorregavam e caíam sobre eles. Com olhos dourados, os títulos reluziam, caíam, desapareciam. Querosene! Bombearam o líquido frio dos tanques que traziam presos aos ombros, com o número 451 estampado neles. Com ele, ensoparam todos os livros, encharcaram os quartos. Desceram correndo para o andar de baixo, Montag cambaleando atrás deles, entre os gases do querosene. Vamos, mulher! A mulher se ajoelhou entre os livros, tocando o couro e o papelão encharcados, lendo com os dedos os títulos dourados, enquanto seus olhos acusavam Montag. Você jamais terá os meus livros, disse ela. Você conhece a lei, disse Beatty. Onde está seu bom senso? Não há o menor acordo entre esses livros. Você ficou trancada aqui durante anos com essa malfadada Torre de Babel. Saia dessa situação. As pessoas nesses livros nunca existiram. Agora vamos. Ela meneou a cabeça. A casa inteira irá pelos ares, disse Beatty. Os homens caminharam desajeitadamente para a porta. Olharam de relance para Montag, que continuava perto da mulher. Vocês vão deixá-la aqui? Protestou ele. Ela não vai sair. Então vamos levá-la à força. Beatty ergueu a mão onde escondia o acendedor. Precisamos voltar para o quartel. Além disso, esses fanáticos sempre tentam o suicídio. Estamos cansados disso. Montag colocou a mão no cotovelo da mulher. Você pode vir comigo. Não, disse ela. Mesmo assim, obrigada. Vou contar até 10, disse Beatty. 1, 2, por favor, disse Montag. Vá você, disse a mulher. 3, 4, vamos. Montag puxou a mulher. Eu quero ficar aqui, respondeu ela, tranquila. 5, 6, você pode parar de contar, disse ela. Abriu ligeiramente os dedos de uma das mãos e em sua palma estava o objeto fino, um fósforo comum de cozinha. À vista dele, os homens se precipitaram a sair e se afastar para longe da casa. O capitão Beatty, mantendo a dignidade, recuou lentamente pela porta da frente, o rosto corado, queimado e reluzente após mil incêndios e emoções noturnas. Meu Deus, pensou Montag, é isso mesmo. O alarme sempre chega à noite, nunca de dia. Será porque à noite o fogo é mais bonito? Mais espetacular? Um programa melhor? A face rosada de Beatty à porta agora traía um princípio de pânico. A mulher girava nos dedos o palito de fósforo. Os vapores de querosene exalavam ao seu redor. Montag sentiu o livro escondido pulsar como um coração contra seu peito. — Vá! — disse a mulher. E Montag se sentiu recuando cada vez mais para fora da porta, depois de Beat, descendo os degraus e atravessando o gramado, onde o querosene se estendia como o rastro de uma lesma maligna. Na varanda da frente, para onde viera avaliá-los calmamente com os olhos, a mulher parou, imóvel, sua impassividade uma condenação. Beat estalou o acendedor para atear fogo ao querosene. Ele estava muito atrasado. Montag sufocou um grito. A mulher da varanda estendeu a mão com desdém por todos eles e riscou o fósforo na balaustrada. Ao longo da rua, as pessoas saíam correndo das casas. Nada disseram no percurso de volta ao quartel, nem sequer trocaram olhares entre si. Montag sentou-se no banco da frente com Beat e Black. Nem fumaram seus cachimbos. Ficaram sentados, olhando para a frente da grande salamandra, enquanto dobravam uma esquina e seguiam em silêncio. — Mestre Ridley — disse por fim Montag. — O quê? — disse Beat. — Ela disse Mestre Ridley. Ela disse alguma coisa maluca quando chegamos à porta. Ela disse, haja como homem, Mestre Ridley, e sei lá, alguma coisa, não sei o que mais. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará, disse Beat. Stoneman olhou de relance para o capitão e Montag fez o mesmo, admirado. Beat esfregou o queixo. Um homem chamado Latimer disse isso para um homem chamado Nicholas Ridley, enquanto eram queimados vivos em Oxford por heresia no dia 16 de outubro de 1555. Montag e Stoneman voltaram a olhar para a rua que rodava debaixo dos pneus do veículo. — Eu conheço muitos desses trechos e passagens, disse Beat. A maioria dos capitães bombeiros precisa conhecer. Eu mesmo, às vezes, me surpreendo. Atenção, Stoneman! Stoneman freou o caminhão. Droga! Exclamou Beat. Você deixou passar a esquina onde a gente entra no quartel. Quem é? Quem mais seria? Disse Montag, recostando-se à porta que acabara de fechar no escuro. Sua esposa disse, por fim. Bem, então acenda a luz. Eu não quero luz. Venha se deitar. Ele a ouviu rolar na cama, impaciente. As molas gemeram. — Você está bêbado? — perguntou ela. Portanto, fora a mão que começara aquilo tudo. Sentiu uma delas, depois a outra, trabalhando para tirarem o casaco e deixá-lo cair ao chão. Ele estendeu as calças em um abismo e as deixou cair para a escuridão. Suas mãos haviam sido infectadas e logo seriam os braços. Podia sentir o veneno subindo pelos pulsos, cotovelos e ombros e depois o salto de uma espádua para a outra como faísca entre dois poros. Suas mãos estavam sôfregas e seus olhos começaram a ficar famintos, como se tivessem de olhar para algo, qualquer coisa, tudo. Sua mulher disse, — O que você está fazendo? Ele pairou no espaço, o livro em seus dedos frios e suados. Um minuto depois, ela disse, — Bem, não fique aí plantado no meio do quarto. Ele fez um barulhinho. — O quê? — perguntou ela. Mais barulhinhos. Cambaleou em direção à cama e empurrou o livro desajeitadamente para baixo do travesseiro frio. Caiu na cama e sua esposa soltou uma exclamação de surpresa. Ele se deitou longe dela, no outro lado do quarto, numa ilha invernal cercada por um mar vazio. Pareceu-lhe que ela começou a falar com ele sem parar. Ela falava disso e daquilo e eram apenas palavras, como as palavras que ele ouvira certa vez num quarto de criança na casa de um amigo, uma criança de 2 anos formando palavras, balbuciando, inventando belas sonoridades. Mas Montag não disse nada, e após um longo momento em que ficou emitindo apenas aqueles barulhinhos, percebeu que ela andou pelo quarto e se aproximou de sua cama. Parou ao seu lado e baixou a mão para sentir a temperatura de seu rosto. Montag percebeu que a mão de Mildred saíra de seu rosto molhada. Tarde da noite, ele olhou para Mildred. Ela estava acordada. Havia uma minúscula dança melódica no ar. A radioconcha estava novamente enfiada em sua orelha e ela escutava pessoas distantes, em lugares distantes, os olhos arregalados e fixos no abismo negro do teto acima dela. Não havia uma velha anedota sobre a esposa que falava tanto ao telefone que o marido, desesperado, correu até a loja mais próxima e telefonou para ela para perguntar o que havia para o jantar? Ora, então por que ele não comprava uma estação transmissora para radioconchas para conversar tarde da noite com sua mulher, murmurar, sussurrar, gritar, bradar, berrar? Mas o que ele sussurraria? O que gritaria? O que poderia dizer? E de uma hora para outra, ela ficou tão estranha que parecia ser uma desconhecida. Ele estava na casa de outra pessoa, como naquelas outras piadas que se contavam sobre o cavalheiro que volta bêbado para casa muito tarde da noite, abre a porta errada, entra num quarto errado, deita-se na cama com uma estranha, acorda muito cedo e sai para o trabalho sem que nenhum dos dois perceba o engano. Millie, sussurrou ele, o quê? Eu não quis assustar você. O que eu quero saber é o quê? Quando nos conhecemos e onde? Quando nos conhecemos, como? Perguntou ela. Quer dizer, a primeira vez. Ele sabia que ela devia estar franzindo o cenho no escuro. Ele esclareceu. A primeira vez que nos vimos, onde foi e quando? Ora, foi em... Ela parou. Não sei, disse ela. Ele sentiu frio. Você não consegue se lembrar? Faz tanto tempo. Só 10 anos, só isso, 10 anos. Não fique nervoso. Estou tentando pensar. Ela começou a emitir um estranho risinho que foi aumentando e aumentando. Engraçado. Que engraçado quando uma pessoa não se lembra de onde nem quando conheceu a esposa ou o marido. Ele massageou lentamente os olhos, o cenho e a nuca. Colocou as duas mãos sobre os olhos e aplicou uma pressão fixa, como se quisesse prender suas lembranças no lugar. De repente, saber onde havia conhecido Mildred era mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. Não tem importância. Ela estava agora em pé no banheiro e ele ouviu a água escorrendo e o ruído de deglutição que ela produzia. Não. Imagino que não, disse ele. Ele tentou contar quantas vezes ela engolia e pensou na visita dos dois homens com o rosto cor de óxido de zinco, com o cigarro pendurado nos lábios finos e na cobra de olho eletrônico que revirava camada após camada de noite, pedra e água estagnada, e teve vontade de gritar para ela: quantas você tomou esta noite? As pílulas. Quantas você tomará mais tarde, sem saber? E assim por diante, toda hora. Ou talvez, não nesta noite, amanhã à noite. E sem que eu durma hoje à noite, ou amanhã à noite, ou noite nenhuma durante muito tempo, agora que isso começou. E pensou nela, deitada na cama com os dois técnicos ao lado, não curvados de preocupação, mas em pé, empertigados, os braços cruzados, e lembrou-se de ter pensado, naquela hora, que se ela morresse, de certo, ele não choraria, pois seria a morte de uma desconhecida, um rosto da rua, uma foto do jornal, e de repente a ideia lhe fora tão forte que ele começara a chorar, não pela morte, mas pela ideia de pensar em não chorar diante da morte, um homem ridículo e vazio, junto de uma mulher ridícula e vazia, enquanto a serpente faminta a deixava ainda mais vazia. Como uma pessoa fica tão vazia? Perguntou a si mesmo. Quem esvazia a gente? E aquela flor terrível no outro dia, aquele dente de leão? Aquilo havia resumido tudo, não? Que pena, você não está apaixonado por ninguém. E por que não? Ora, pensando bem, não havia uma parede entre ele e Mildred. Literalmente, não apenas uma, mas até agora três, e muito caras também. E os tios, as tias, os primos, as sobrinhas, os sobrinhos que viviam nessas paredes, o bando alvoroçado de macacos que não diziam nada, nada, nada, e que falavam muito, muito alto, altíssimo. Ele fora levado a chamá-los de parentes desde o princípio. Como está hoje o tio Louis? Quem? E tia Maud? A lembrança mais significativa que ele tinha de Mildred, na verdade, era de uma menina numa floresta sem árvores. Que esquisito! Ou melhor, uma menininha perdida num platô onde antes houvera árvores. Dava para sentir a memória de suas formas por toda parte, sentada no centro do living. Living. Que rótulo mais apropriado era esse agora? Fosse qual fosse a hora em que ele entrasse, agora as paredes estavam sempre falando com Mildred. É preciso fazer alguma coisa. Sim, alguma coisa precisa ser feita. Bem, não vamos ficar parados conversando. Vamos fazer alguma coisa. Estou com tanta raiva que poderia cuspir. Afinal, o que era aquilo tudo? Mildred não sabia dizer. Quem estava com raiva de quem? Mildred não sabia de nada. O que eles vão fazer? Ora, disse Mildred, espere aí e veja. Ele havia esperado para ver. Um grande temporal de som jorrou das paredes. A música o bombardeou com tamanho volume que seus ossos quase saltaram dos tendões. Ele sentia a mandíbula vibrar, os olhos irem de um lado para outro em sua cabeça. Ele foi vítima de uma concussão. Quando tudo terminou, sentiu-se como um homem que havia sido atirado de um precipício, girara numa centrífuga e fora desovado no alto de uma cachoeira que despencava numa queda sem fim, no vazio sem fim, e nunca chegava a tocar o fundo, nunca, nunca, não chegava realmente a tocar o fundo, e caía, tão rápido que nem roçava as bordas, nunca chegava a tocar coisa alguma. O trovão enfraqueceu, a música morreu. Pronto, disse Mildred. E realmente era extraordinário. Algo havia acontecido. Embora as pessoas nas paredes do salão mal tivessem se movido e nada realmente tivesse sido acertado, tinha-se a impressão de que alguém havia ligado uma máquina de lavar roupa ou de que se era aspirado para dentro de um gigantesco vácuo. Ele se afogava em música e pura cacofonia. Montag saiu do quarto transpirando e a ponto de desmaiar. Atrás dele, Mildred continuou sentada na poltrona e a voz prosseguiu novamente. Bom, agora tudo vai ficar bem, disse uma tia. Ah, não tenha tanta certeza, disse um primo. Ora, não fique com raiva. Quem está com raiva? Você está. Estou? Você está furioso. Por que eu estaria? Porque sim. Tudo isso está muito bem, gritou Montag. Mas do que eles estão com raiva? Quem são essas pessoas? Quem é aquele homem e quem é aquela mulher? São marido e mulher? São divorciados? Noivos ou o quê? Meu Deus, nada tem a ver com nada. Eles, disse Mildred, bem, eles tiveram uma briga, sabe? Eles realmente brigam muito. Você precisa ouvir. Acho que eles são casados. Sim, eles são casados. Por quê? E quando não eram as três paredes, que logo seriam quatro, e o sonho estaria completo, então era o carro sem capota, e Mildred dirigindo a 250 quilômetros por hora pela cidade, ele gritando com ela e ela gritando de volta, e ambos tentando ouvir o que fora dito, mas só se ouvia o barulho do carro. Pelo menos reduza para a velocidade permitida, gritou ele. O quê? Perguntou ela. Reduza para 90, pelo menos, berrou ele. O quê? Gritou ela. A velocidade, gritou ele. E ela acelerou para 260 por hora e cortou o fôlego de sua boca. Quando saíram do carro, ela tinha as conchas afundadas nas orelhas. Silêncio. Apenas o vento soprando, suave. Mildred, chamou ele virando-se na cama. Montague estendeu a mão e arrancou o minúsculo inseto musical de sua orelha. Mildred, Mildred. Sim, sua voz era frágil. Ele teve a impressão de ser uma das criaturas eletronicamente inseridas entre as fendas das paredes fonocromáticas, falando, mas sem que a fala transpusesse a barreira de cristal. Ele apenas conseguia fazer mímica, na expectativa de que ela se voltasse para ele e o visse. Não podiam se tocar através do vidro. Mildred, sabe a garota de quem lhe falei? Que garota? Ela estava quase dormindo. A garota da casa ao lado. Que garota? Que casa? Você sabe, a garota do colégio. O nome dela é Clarice. Ah, sim, disse a mulher. Faz vários dias que não a vejo. 4 dias, para ser exato. Você a tem visto? Não. Eu pretendia falar com você sobre ela. É estranho. Ah, eu sei de quem você está falando. Foi o que pensei. Ela, disse Mildred no quarto escuro. O que tem ela? Perguntou Montague. Eu ia lhe contar, mas esqueci. Esqueci. Diga-me agora, o que é? Acho que ela foi embora. Foi embora? A família inteira se mudou para algum lugar. Mas ela se foi para sempre. Acho que ela morreu. Não é possível que estejamos falando da mesma garota. Não, é a mesma garota. McClellan. McClellan. Atropelada por um carro. Faz 4 dias. Não estou bem certa, mas acho que ela morreu. Em todo caso, a família se mudou. Não sei, mas acho que ela morreu. Você não tem certeza? Não, certeza não. Quase certeza. Por que não me contou antes? Esqueci. 4 dias? Esqueci completamente. 4 dias? Disse ele, deitado, sussurrando. Os dois continuaram deitados no quarto escuro, imóveis. Boa noite, disse ela. Ele ouviu um ligeiro farfalhar. Era a mão dela se mexendo. A radioconcha se moveu como um louva-a-Deus no travesseiro, tocado pela mão. Agora ela estava novamente em sua orelha, zumbindo. Ele se pôs a escutar e notou que sua mulher cantarolava ao respirar. Fora da casa, uma sombra se mexeu, um vento outonal chegou e se dispersou. Mas havia algo mais no silêncio. Era como uma respiração contra a janela. Era como uma frágil lufada de fumaça esverdeada e luminescente, o movimento de uma enorme folha de outubro soprada pelo gramado. O sabujo, pensou ele, está ali fora esta noite, está ali, agora. Se eu abrisse a janela... Não abriu a janela. Pela manhã, Montague tinha calafrios e estava com febre. Ora, você não pode estar doente, disse Mildred. Ele cerrou as pálpebras sobre os olhos ardentes. Estou. Mas você estava bem ontem à noite. Não, eu não estava bem. E ouviu os parentes gritando no salão. Em pé, ao lado de sua cama, Mildred o olhava com curiosidade. Ele a sentiu ali, viu-a sem abrir os olhos, o cabelo queimado por produtos químicos até virar uma palha quebradiça, os olhos com uma espécie de catarata invisível, mas que se podia adivinhar bem atrás das pupilas, os lábios vermelhos fazendo beicinho, o corpo tão magro quanto o de um louva-a-Deus de dieta e a carne como um toucinho branco. Ele não conseguia imaginá-la de outra forma. Você poderia me trazer aspirina e um copo d'água? Você precisa se levantar, disse ela. É meio-dia. Você dormiu 5 horas a mais do que é habitual. Você poderia desligar o som do salão de TV? Pediu ele. É a minha família. Não pode desligar nem quando estou doente. Vou abaixar o volume. Ela saiu do quarto, não mudou nada no salão e voltou. Assim está melhor? Obrigado. É o meu programa favorito, disse ela. E a minha aspirina? Você nunca ficou doente antes? Ela saiu novamente. Bem, agora fiquei. Não vou trabalhar esta noite. Ligue para a Beat por mim. Você estava esquisito ontem à noite, disse ela ao regressar cantarolando. Onde está a aspirina? Perguntou Montag, olhando de relance para o copo d'água que ela lhe trazia. Ah, ela caminhou de novo até o banheiro. Aconteceu alguma coisa? Só mais um incêndio. Eu tive uma noite ótima, disse ela no banheiro. Fazendo o quê? No salão. O que estava passando? Programas. Que programas? Alguns dos melhores que já passaram. Quem? Ah, você sabe, a turma toda. Sim, a turma, a turma, a turma. Ele fez pressão sobre a dor em seus olhos e, de repente, o odor de querosene o fez vomitar. Mildred entrou, cantarolando, ficou surpresa. Por que fez isso? Ele olhou consternado para o chão. Nós queimamos uma velha junto com os livros dela. Por sorte, o tapete é lavável. Ela foi buscar um esfregão e limpou aquilo. Eu fui até a casa de Helen ontem à noite. Você não podia assistir aos programas no seu próprio salão? Claro, mas é bom visitar as pessoas. Ela desapareceu dentro do salão. Ele a ouviu cantando. Mildred, chamou ele. Ela voltou, cantando, estalando levemente os dedos. Você não quer saber sobre ontem à noite? Perguntou ele. O que houve? Nós queimamos uns 1000 livros. Queimamos uma mulher. E daí? O salão explodia em som. Queimamos livros de Dante, de Swift e de Marco Aurélio. Esse não era um europeu? Algo assim. Ele não era um radical? Eu nunca li. Ele era um radical. Mildred brincou com o telefone. Você não vai querer que eu ligue para o Capitão Beat, vai? Você precisa. Não grite. Eu não estava gritando. De repente, ele estava sentado na cama furioso e corado, tremendo. O salão rugia no ar quente. Eu não posso ligar para ele. Não posso dizer a ele que estou doente. Por quê? Porque você tem medo, pensou ele. Uma criança fingindo-se doente, com medo de ligar, porque depois de um momento de discussão, a conversa seria assim. Sim, capitão, já me sinto melhor. Estarei aí esta noite, às 10 horas. Você não está doente, disse Mildred. Montag tornou a deitar-se de costas na cama. Enfiou a mão sob o travesseiro. O livro escondido ainda estava ali. Mildred, o que você diria se, bem, quem sabe, eu deixasse meu emprego por algum tempo? Você quer abandonar tudo? Depois de todos esses anos de trabalho? Só porque, numa noite, uma mulher e seus livros, se você a tivesse visto, Millie... Para mim, ela não é nada. Ela não deveria ter livros. A responsabilidade era dela. Ela devia ter pensado nisso. Eu a odeio. Ela o deixou perturbado e, se você continuar assim, vamos ficar na rua da amargura, sem casa, sem trabalho, sem nada. Você não estava lá. Você não viu, disse ele. Deve haver alguma coisa nos livros, coisas que não podemos imaginar, para levar uma mulher a ficar numa casa em chamas, tem de haver alguma coisa. Ninguém se mata assim a troco de nada. Ela era fraca das ideias. Ela era tão racional quanto eu e você, talvez até mais, e nós a queimamos. Isso são águas passadas. Não, água não, fogo. Você já viu uma casa queimada? Fica fumegando durante vários dias. Bem, este fogo durará para o resto de minha vida. Meu Deus, fiquei tentando tirar isso de minha cabeça a noite toda. Estou ficando meio louco com isso. Você devia ter pensado nisso antes de se tornar bombeiro. Pensado, disse ele. Que escolha eu tinha? Meu avô e meu pai eram bombeiros. Em meus sonhos, eu corria atrás deles. Do salão, veio uma melodia de dança. Hoje o seu turno é mais cedo, disse Mildred. Você já deveria ter saído há 2 horas. Só agora é que percebi. Não foi apenas porque a mulher morreu, disse Montag. Ontem à noite eu pensei em todo o querosene que usei nos últimos 10 anos. E pensei nos livros. E pela primeira vez percebi que havia um homem por trás de cada um dos livros. Um homem teve de concebê-los. Um homem teve de gastar muito tempo para colocá-los no papel. E isso nunca havia me passado pela cabeça. Montag saiu da cama. Às vezes pode levar uma vida inteira para um homem colocar seus pensamentos no papel, depois de observar o mundo e a vida, e aí eu chego e em 2 minutos, bum, está tudo terminado. Me deixe em paz, disse Mildred. Eu não fiz nada. Deixar você em paz. Tudo bem, mas como eu posso ficar em paz? Não precisamos que nos deixem em paz. Precisamos realmente ser incomodados de vez em quando. Quanto tempo faz que você não é realmente incomodada? Por alguma coisa importante, por alguma coisa real. E então se calou, porque se lembrou da semana anterior e das 2 pedras brancas olhando para o teto e da bomba serpente com o olho de sonda e os 2 homens com cara de sabão, com os cigarros se mexendo na boca enquanto falavam. Mas aquela era outra Mildred. Era uma Mildred tão no fundo dessa aqui e tão incomodada, realmente incomodada, que as 2 mulheres nunca haviam se encontrado. Montag virou-se para o lado. Mildred dizia, bem, agora você conseguiu. Ali fora, na frente de casa. Olhe quem chegou. Não me importa. Uma viatura Fênix acabou de parar e um homem de camisa preta com uma serpente alaranjada costurada no braço está descendo ali na calçada. O capitão Beatty, disse ele. O capitão Beatty. Montag não se mexeu, continuando a olhar para a brancura fria da parede imediatamente à sua frente. Por favor, vá atendê-lo, sim. Diga-lhe que estou doente. Diga você mesmo. Ela correu um pouco para cá, um pouco para lá e parou, os olhos arregalados, quando o interfone da porta delicadamente, suavemente, chamou seu nome. Senhora Montag, senhora Montag, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Senhora Montag, tem alguém aqui. E a voz foi sumindo. Montag se certificou de que o livro estava bem escondido atrás do travesseiro, alçou-se lentamente para trás na cama, arrumou as cobertas sobre os joelhos e o peito, semi-sentado, e após um momento, Mildred saiu do quarto e o capitão Beatty entrou, passeando as mãos nos bolsos. Cale a boca dos parentes, disse Beatty, olhando tudo em volta, exceto Montag e sua esposa. Dessa vez, Mildred correu. As vozes estridentes pararam de gritar no salão. O capitão Beatty sentou-se na poltrona mais confortável, um olhar sereno em sua face corada. Calmamente, preparou e acendeu seu cachimbo metálico e soltou uma grande baforada. Pensei em passar e ver como está o doente. Como adivinhou? Beatty abriu o sorriso que mostrava o cor-de-rosa adocicado das gengivas e a minúscula brancura adocicada dos dentes. É o que sempre vejo. Você vai pedir uma noite de licença. Montag sentou-se na cama. Muito bem, disse Beatty. Tire uma noite. Examinou sua eterna caixa de fósforos, cuja tampa dizia garantia total 1 milhão de chamas neste acendedor. E começou a acionar abstraidamente o fósforo químico. Apagar, acionar, apagar, acionar, falar um pouco, apagar. Olhava para a chama, soprava, olhava para a fumaça. Quando acha que estará melhor? Amanhã, ou talvez depois de amanhã, o primeiro dia da semana. Beatty tirou uma baforada do cachimbo. Todo bombeiro, cedo ou tarde, passa por isso. Eles só precisam compreender, saber como as rodas giram. Precisam conhecer a história de nosso ofício. Essa história não é contada para os recrutas, como costumavam fazer. Uma grande lástima, baforada. Hoje, só os bombeiros-chefes se lembram disso. Baforada. Vou colocá-lo a par. Mildred se agitou, ansiosa. Beatty levou um longo minuto para se acomodar na poltrona e repassar o que pretendia dizer. Você pergunta, quando tudo começou, esse nosso trabalho? Como surgiu? Onde? Quando? Bem, eu diria que ele realmente começou por volta de uma coisa chamada Guerra Civil, embora nosso livro de regras afirme que foi mais cedo. O fato é que não tivemos muito papel a desempenhar até a fotografia chegar à maioridade. Depois veio o cinema, no início do século XX, o rádio, a televisão, as coisas começaram a possuir massa. Montag continuou sentado na cama, sem se mexer. E porque tinham massa, ficaram mais simples, disse Beatty. Antigamente, os livros atraíam algumas pessoas aqui e ali por toda parte. Elas podiam se dar ao luxo de ser diferentes. O mundo era espaçoso. Entretanto, o mundo se encheu de olhos e cotovelos e bocas. A população duplicou, triplicou, quadruplicou. O cinema e o rádio, as revistas e os livros, tudo isso foi nivelado por baixo. Está me acompanhando? Acho que sim. Beatty observou o desenho da fumaça expelida para o ar. Imagine só. O homem do século XIX com seus cavalos, cachorros, carroças, câmera lenta. Depois, no século XX, acelere sua câmera. Livros abreviados, condensações, resumos, tabloides, tudo reduzido às gags, ao final emocionante. Final emocionante, disse Mildred, anuindo com a cabeça. Clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádio de 15 minutos, depois reduzidos novamente para uma coluna de livro de 2 minutos de leitura e, por fim, encerrando-se num dicionário, num verbete de 10 a 12 linhas. Estou exagerando, é claro. Os dicionários serviam apenas de referência. Mas, para muitos, o Hamlet, certamente você conhece o título, Montag. Provavelmente a senhora ouviu apenas uma vaga menção ao título, senhora Montag. O Hamlet não passava de um resumo de uma página num livro que proclamava: agora você finalmente pode ler todos os clássicos. Faça como seus vizinhos. Está vendo? Do berço até a faculdade e de volta para o berço. Este foi o padrão intelectual nos últimos 5 séculos ou mais. Mildred se levantou e começou a andar pelo quarto, apanhando coisas e arrumando-as. Beatty a ignorou e continuou. Acelere o filme, Montag, rápido. Clique, fotografe, olhe, observe, filme, aqui, ali, depressa, passe, suba, desça, entre, saia, por quê, como, quem, o quê, onde, em, ui, bum, tchan, poim, pim, pam, pum. Resumos de resumos, resumos de resumos de resumos. Política, uma coluna, 2 frases, uma manchete. Depois, no ar, tudo se dissolve. A mente humana entra em turbilhão sob as mãos dos editores, exploradores, locutores de rádio, tão depressa que a centrífuga joga fora todo pensamento desnecessário, desperdiçador de tempo. Mildred alisou a roupa de cama. Montag sentiu o coração dar um salto e mais outro quando ela bateu de leve no travesseiro. Agora ela puxava seu ombro para que ele se afastasse e ela pudesse tirar o travesseiro, ajeitá-lo e recolocá-lo no lugar. E talvez gritar e arregalar os olhos ou simplesmente estender a mão dizendo "O que é isto?" e exibir com comovente inocência o livro escondido. A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada. As filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, O prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Deixa eu ajeitar seu travesseiro, disse Mildred. Não, sussurrou Montag. O zíper substitui o botão e o homem não tem muito tempo para pensar ao se vestir pela manhã. Uma hora filosófica e, por isso, melancólica. Aqui, disse Mildred. Sai, disse Montag. A vida se torna um grande tombo de bunda no chão, Montag. Tudo é pum, ra e uau. Uau, disse Mildred, dando um puxão no travesseiro. Pelo amor de Deus, me deixe em paz, gemeu Montag furioso. Beatty arregalou os olhos. A mão de Mildred havia se imobilizado atrás do travesseiro. Seus dedos estavam tateando a forma do livro, e à medida que identificava a forma, seu rosto assumia um ar de surpresa e logo de espanto. Sua boca se abriu para fazer uma pergunta. Tirar tudo dos teatros, exceto os palhaços, e instalar nas salas paredes de vidro e nelas fazer passar muitas cores alegres, como confete, sangue, vinho tinto ou branco. Você gosta de beisebol, não gosta, Montag? Beisebol é um bom jogo. Beatty era agora quase invisível, uma voz em algum lugar atrás de uma tela de fumaça. O que é isto? Perguntou Mildred quase com prazer. Montag comprimiu as costas contra os braços dela. O que é isto aqui? Sente-se, gritou Montag. Ela se afastou num salto, as mãos vazias. Nós estamos conversando. Beatty prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Você gosta de boliche, não gosta, Montag? Boliche? Sim. E golfe? Golfe é um ótimo jogo. Basquete? Um ótimo jogo. Bilhar, sinuca, futebol? Ótimos jogos, todos. Mais esporte para todos, espírito de grupo, diversão e não se tem de pensar, não é? Organizar, tornar a organizar e superorganizar super esportes. Mais ilustrações nos livros, mais figuras. A mente bebe cada vez menos. Impaciência. Rodovias cheias de multidões que vão para cá, para lá, a toda parte, a parte alguma. Os refugiados da gasolina. Cidades se tornam dormitórios. As populações em surtos nômades de um lugar para o outro, acompanhando as fases da lua. Vivendo esta noite no quarto onde você dormiu hoje até o meio-dia e eu a noite passada. Mildred saiu do quarto e bateu à porta. As tias do salão começaram a rir dos tios. Agora, tomemos as minorias de nossa civilização, certo? Quanto maior a população, mais minorias. Não pise no pé dos amigos dos cães, dos amigos dos gatos, dos médicos, advogados, comerciantes, patrões, mórmons, batistas, unitaristas, chineses de segunda geração, suecos, italianos, alemães, texanos, gente do Brooklyn, irlandeses, imigrantes do Oregon ou do México. Os personagens desse livro, dessa peça, desse seriado de TV, não pretendem representar pintores, cartógrafos, engenheiros reais. Lembre-se, Montag, quanto maior seu mercado, menos você controla a controvérsia. Todas as menores das menores minorias querem ver seus próprios umbigos bem limpos. Autores cheios de maus pensamentos tranquem suas máquinas de escrever. Eles o fizeram. As revistas se tornaram uma mistura insossa. Os livros, assim diziam os malditos críticos snobs, eram água de louça suja. Não admira que parassem de ser vendidos, disseram os críticos. Mas o público, sabendo o que queria, com a cabeça no ar, deixou que as histórias em quadrinhos sobrevivessem. E as revistas de sexo em 3D, é claro. Aí está, Montag. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida. Não. A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz. Você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões ou os periódicos profissionais. Sim, mas onde entram os bombeiros nisso tudo? Perguntou Montag. Ah, Beach inclinou-se, varando a rala névoa de fumaça de seu cachimbo. Nada mais simples e fácil de explicar. Com a escola formando mais corredores, saltadores, fundistas, remendadores, agarradores, detetives, aviadores e nadadores, em lugar de examinadores, críticos, conhecedores e criadores imaginativos, a palavra intelectual, é claro, tornou-se o palavrão que merecia ser. Sempre se teme o que não é familiar. Por certo, você se lembra do menino de sua sala na escola que era excepcionalmente brilhante. Era quem sempre recitava e dava as respostas, enquanto os outros ficavam sentados com cara de cretinos, odiando-o. E não era esse sabichão que vocês pegavam para Cristo depois da aula? Claro que era. Todos devemos ser iguais. Nem todos nasceram livres e iguais, como diz a Constituição, mas todos se fizeram iguais. Cada homem é a imagem de seu semelhante e, com isso, todos ficam contentes, pois não há nenhuma montanha que os diminua contra a qual se avaliar. Isso mesmo. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o. Descarregue a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles, nem por um minuto. E assim, quando as casas finalmente se tornaram a prova de fogo no mundo inteiro, você estava certo em sua suposição na noite passada, já não havia mais necessidade de bombeiros para os velhos fins. Eles receberam uma nova missão. A guarda de nossa paz de espírito, a eliminação do nosso compreensível e legítimo sentimento de inferioridade, censores, juízes e carrascos oficiais. Eis o nosso papel, Montag, o seu e o meu. A porta do salão se abriu e Mildred estava ali parada, olhando para eles, olhando para Beach e depois para Montag. Atrás dela, as paredes do salão estavam inundadas de fogos de artifício verdes, amarelos e laranja, chiando e estourando ao som de música produzida quase inteiramente por tambores, tantãs e pratos. Os lábios se moviam e ela estava dizendo algo, mas o barulho o encobria. Beach bateu o cachimbo na palma de sua mão rosada e estudou as cinzas, como se fossem um símbolo a ser diagnosticado e no qual se encontraria um sentido. Você precisa entender que nossa civilização é tão vasta que não podemos permitir que nossas minorias sejam transtornadas e agitadas. Pergunte a si mesmo, o que queremos neste país acima de tudo? As pessoas querem ser felizes, não é verdade? Não foi o que você ouviu durante toda a vida? Eu quero ser feliz, é o que diz todo mundo. Bem, elas não são? Não cuidamos para que sempre estejam em movimento, sempre se divertindo? É para isso que vivemos, não acha? Para o prazer, a animação? E você tem de admitir que nossa cultura fornece as duas coisas em profusão. Sim. Montag lia nos lábios de Mildred o que ela estava dizendo à porta. Tentou não olhar para sua boca, receando que Beach pudesse se virar e também entender o que ela dizia. Os negros não gostam de Little Black Sambo, queime-o. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás, queime-o. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. Serenidade, Montag. Paz, Montag. Leve sua briga lá para fora. Melhor ainda, para o incinerador. Os enterros são tristes e pagãos? Elimine-os também. 5 minutos depois que uma pessoa morreu, ela está a caminho do grande crematório, os incineradores atingidos por helicópteros em todo o país. 10 minutos depois da morte, um homem é um grão de poeira negra. Não vamos ficar arengando os in memoriam para os indivíduos. Esqueça-os. Queime tudo. Queime tudo. O fogo é luminoso e o fogo é limpo. Os fogos de artifício morriam no salão atrás de Mildred. Simultaneamente, ela parara de falar. Uma milagrosa coincidência. Montag conteve o fôlego. Havia uma garota na casa vizinha, disse ele lentamente. Ela não está mais aí. Acho que morreu. Nem mesmo consigo me lembrar de seu rosto. Mas ela era diferente. Como foi que aconteceu? Beach sorriu. Aqui ou ali, isso fatalmente acontece. Clarice McClellan, temos um dossiê sobre sua família. Nós os observamos cuidadosamente. Hereditariedade e ambiente são coisas engraçadas. Você não pode se livrar de todos os patinhos feios em poucos anos. O ambiente familiar pode desfazer muito do que a gente tenta fazer na escola. É por isso que temos reduzido a idade mínima para a admissão no jardim de infância, ano após ano, até que agora praticamente estamos apanhando as crianças no berço. Tivemos vários alarmes falsos sobre os McClellans quando moravam em Chicago. Nunca encontramos nenhum livro. O tio tinha antecedentes vagos, antissocial. A garota era uma bomba-relógio. A família vinha alimentando seu subconsciente. Estou certo disso a partir do que vi de seu histórico escolar. Ela não queria saber como uma coisa era feita, mas por quê. Isso pode ser constrangedor. Você pergunta o porquê de muitas coisas e, se insistir, acaba se tornando realmente muito infeliz. A coitada da garota está morta e foi melhor para ela. Sim, morta. Por sorte, esquisitos como ela são raros. Sabemos como podar a maioria deles quando ainda são brotos, no começo. Não se pode construir uma casa sem pregos e madeira. Se você não quiser que se construa uma casa, esconda os pregos e a madeira. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido por impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Paz, Montag. Promova concursos em que vençam as pessoas que se lembrarem da letra das canções mais populares, ou dos nomes das capitais dos estados, ou de quanto foi a safra de milho do ano anterior. Encha as pessoas com dados incombustíveis. Entupa-as tanto com fatos que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Assim, elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar. E ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloque em terreno movediço, como filosofia ou sociologia, com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue hoje em dia, está mais feliz do que qualquer homem que tenta usar a régua de cálculo, medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. Eu sei, porque já tentei. Para o inferno com isso. Portanto, que venham seus clubes e festas, seus acrobatas e mágicos, seus heróis, carros a jato, motos giroplanos, seu sexo e heroína, tudo o que tem a ver com o reflexo condicionado. Se a peça for ruim, se o filme não disser nada, estimulem-me com o teremim, com muito barulho. Pensarei que estou reagindo à peça, quando não passa de uma reação tátil à vibração. Mas não me importo. Tudo o que peço é um passatempo sólido. Beach se levantou. Preciso ir. A aula acabou. Espero ter esclarecido as coisas. O importante é que você se lembre, Montag, que nós somos os garotos da felicidade, a dupla da alegria, eu e você e os outros. Nós resistimos à pequena maré daqueles que querem deixar todo mundo infeliz com teorias e pensamentos contraditórios. Estamos com os dedos no dique. Segure firme. Não deixe a torrente de filosofia melancólica e desanimadora engolfar nosso mundo. Dependemos de você. Acho que você não percebe a importância que você tem, que nós temos, para que o nosso mundo continue feliz como ele é hoje. Beatty apertou a mão frágil de Montag, que continuou sentado na cama, como se a casa estivesse desabando sobre si e ele não conseguisse se mexer. Mildred desaparecera da porta. Uma última coisa, disse Beatty. Pelo menos uma vez na carreira, todo bombeiro sente uma coceira. O que será que os livros dizem? Ele se pergunta. Aquela vontade de coçar, aquele ponto, não é mesmo? Bem, Montag, pode acreditar. No meu tempo, eu tive de ler alguns para saber do que tratavam e lhe digo, os livros não dizem nada. Nada que se possa ensinar ou em que se possa acreditar. Quando é ficção, é sobre pessoas inexistentes, invenções da imaginação. Caso contrário, é pior. Um professor chamando o outro de idiota, um filósofo gritando mais alto que seu adversário. Todos eles correndo, apagando as estrelas e extinguindo o sol. Você fica perdido. Bem, nesse caso, e se um bombeiro acidentalmente, realmente sem nenhuma intenção, levar consigo um livro para casa? Montag se contraiu. A porta aberta olhava para ele com seu grande olho vazio. Um erro natural. Apenas curiosidade, disse Beatty. Não ficamos super ansiosos ou furiosos. Deixamos que o bombeiro fique com o livro por 24 horas. Se ele não o queimar até lá, simplesmente chegamos para queimá-lo para ele. É claro, disse Montag, a boca seca. Bem, Montag, você pega outro turno mais tarde, ainda hoje. Nós o veremos hoje à noite, não é? Eu não sei, disse Montag. O quê? Beatty pareceu ligeiramente surpreso. Montag fechou os olhos. Eu irei mais tarde, talvez. Certamente sentiremos sua falta se você não for, disse Beatty, enfiando o cachimbo no bolso, pensativo. Eu não vou voltar mais, pensou Montag. Melhore e fique bem, disse Beatty. Virou-se e saiu pela porta aberta. Montag observou pela janela enquanto Beatty se afastava em seu cintilante carro amarelo-fogo com os pneus pretos, cor de queimado. Do outro lado da rua, as casas continuavam com suas fachadas insípidas. O que foi que Clarice havia dito naquela tarde? Nenhum alpendre. Meu tio diz que geralmente existiam alpendres, e as pessoas às vezes se sentavam ali à noite, conversando, quando queriam conversar, caladas nas cadeiras de balanço, só se balançando quando não queriam conversar. Às vezes, simplesmente ficavam ali sentadas, pensando, refletindo. Meu tio diz que os arquitetos eliminaram os alpendres porque não tinham um bom aspecto. Mas meu tio diz que isso não passava de racionalização. O verdadeiro motivo, escondido por baixo, podia ser o de que não queriam as pessoas sentadas daquele jeito, sem fazer nada, balançando nas cadeiras, conversando. Esse era o tipo errado de vida social. As pessoas conversavam demais e tinham tempo para pensar. Por isso, acabaram com os alpendres. E com os jardins também. Quase não há mais jardins nos quais sentar. E olhe para a mobília, não há mais cadeiras de balanço. Elas são confortáveis demais. Vamos fazer as pessoas se levantarem e correrem. Meu tio diz, e meu tio, a voz dela sumia. Montag se virou e olhou para sua esposa, que estava sentada no meio do salão, conversando com um locutor que, por sua vez, falava com ela. Senhora Montag, dizia ele, isso, aquilo e aquilo outro. Senhora Montag, patati, patatá, o acessório de conversão, que lhes custara $100, automaticamente introduzia o nome dela sempre que o locutor se dirigia a seu ouvinte anônimo, deixando um espaço em branco onde as sílabas corretas podiam ser inseridas. Um dispositivo ondulatório especial também alterava a imagem do locutor, fazendo os seus lábios articularem com perfeição as vogais e as consoantes. Ele era um amigo, sem dúvida um bom amigo. Senhora Montag, agora olhe bem aqui. A cabeça dela se virou, mas era totalmente óbvio que ela não estava escutando. É só um passo, disse Montag, entre não ir trabalhar hoje, não ir amanhã ou não ir nunca mais para o quartel dos bombeiros. Mas você vai trabalhar hoje à noite, não vai? Disse Mildred. Ainda não decidi. Neste momento, estou com uma vontade terrível de quebrar tudo, de matar. Vá pegar o carro. Não, obrigado. As chaves estão na mesinha de cabeceira. Sempre gosto de dirigir em alta velocidade quando me sinto assim. Você chega aos 190 e se sente ótima. Às vezes eu dirijo a noite toda, volto e você nem percebe. É divertido lá no campo. A gente acerta coelhos e às vezes acerta cachorros. Vá pegar o carro. Não, eu não quero. Não desta vez. Quero ficar com essa coisa esquisita. Meu Deus, isso ficou grande em mim. Não sei o que é. Estou tão desgraçadamente infeliz, com tanta raiva e não sei por quê. Sinto como se estivesse ganhando peso. Sinto-me gordo. Tenho a impressão de que deixei de lado um monte de coisas e não sei exatamente o quê. Eu poderia até começar a ler livros. Eles mandariam você para a prisão, não mandariam? Ela olhou para ele como se ele estivesse atrás da parede de vidro. Ele começou a se vestir, movendo-se inquieto pelo quarto. Sim, e poderia ser uma boa ideia, antes que eu machuque alguém. Você ouviu o Beat? Você escutou o que ele disse? Ele conhece todas as respostas. Ele tem razão. A felicidade é importante. A diversão é tudo. E mesmo assim, continuei sentado ali, repetindo a mim mesmo, não estou feliz, não estou feliz. Eu estou, irradiou a boca de Mildred, e me orgulho disso. Vou fazer alguma coisa, disse Montag. Ainda nem sei o quê, mas vou fazer alguma coisa importante. Estou cansada de ouvir esse lixo, disse Mildred, virando-se novamente para o locutor. Montag tocou o controle de volume na parede e o locutor ficou mudo. Millie, ele fez uma pausa. Esta casa é tão sua quanto minha. Acho que é justo que eu lhe diga uma coisa agora. Eu já deveria lhe ter dito antes, mas eu nem mesmo conseguia admitir isso para mim mesmo. Tenho uma coisa que quero que você veja, uma coisa que separei e escondi durante o último ano. De vez em quando, uma vez ou outra, eu não sabia por quê, mas fiz isso e nunca lhe falei. Apanhou uma cadeira de encosto reto e a passou lenta e firmemente para dentro do corredor, perto da porta da frente. Subiu nela e, por um momento, ficou como uma estátua num pedestal, a esposa em pé abaixo dele, aguardando. Em seguida, esticou o braço para o alto e retirou a grade do sistema de ar-condicionado e enfiou o braço lá dentro, para a direita, e deslocou mais uma lâmina deslizante de metal e retirou um livro. Sem o olhar, largou-o, tornou a erguer a mão para o alto, tirou dois livros e deixou-os cair no chão. Continuou a mover a mão e a derrubar livros, uns pequenos, outros bem grandes, amarelos, vermelhos, verdes. Quando terminou, olhou para baixo. Uns 20 livros estavam espalhados aos pés de sua mulher. Eu sinto muito, disse ele. Foi realmente sem pensar, mas agora é como se estivéssemos os dois metidos nisso. Mildred recuou como se de repente estivesse diante de um bando de ratos que tivessem saído do assoalho. Montag ouviu a sua respiração apressada. O rosto dela empalideceu e seus olhos arregalaram-se imóveis. Ela disse o nome dele uma, duas, três vezes. Então, gemendo, avançou para a frente, apanhou um livro e correu para o incinerador da cozinha. Ele a alcançou gritando. Segurou-a e ela tentou lutar para se soltar, usando as unhas. Não, Millie, não, espere. Pare com isso, por favor. Você não sabe, pare. E esbofeteou seu rosto, agarrou-a novamente e a sacudiu. Ela disse o nome dele e começou a chorar. Millie, disse ele, escute, preste atenção, por favor. Não podemos fazer nada. Não podemos queimar esses livros. Eu quero olhar para eles, pelo menos olhar uma vez para eles. Então, se o que o capitão diz for verdade, nós os queimaremos juntos. Acredite em mim, nós os queimaremos juntos. Você precisa me ajudar. Ele olhou para o rosto dela, agarrou seu queixo e segurou-a com firmeza. Ele não estava somente olhando para ela, mas procurando por si mesmo no rosto dela e pelo que tinha de fazer. Quer gostemos disso ou não, estamos juntos nisso. Nunca lhe pedi muita coisa durante todos esses anos, mas agora eu lhe peço, eu lhe imploro. Temos de começar em algum lugar, aqui, tentando descobrir por que estamos nessa confusão toda, você e as noites de remédios e o carro e eu e meu trabalho. Estamos indo direto para o precipício, Millie. Meu Deus, eu não quero saltar. Isso não vai ser fácil. Não temos nada por que continuar, mas talvez possamos juntar os pedaços e descobrir e ajudar um ao outro. Eu nem consigo lhe dizer quanto preciso de você neste momento. Se você tem algum amor por mim, conseguirá suportar isso. 24, 48 horas é tudo o que lhe peço. Depois estará terminado. Prometo. Eu juro. E se houver alguma coisa aqui, uma coisinha no meio de toda essa atrapalhada, talvez possamos passar isso para mais alguém. Ela não estava mais se debatendo, e por isso ele a soltou. Ela cambaleou para longe, deslizou pela parede e se sentou no chão, olhando para os livros. Seu pé tocou um deles, ela o notou e afastou o pé. Aquela mulher na noite passada, Millie. Você não estava lá. Você não viu o rosto dela. E Clarice, você nunca conversou com ela. Eu conversei com ela. E homens como Beatty sentem medo dela. Não consigo entender isso. Por que teriam tanto medo de alguém como ela? Mas a noite passada, fiquei comparando-a com os bombeiros do quartel. E de repente, percebi que não gostava deles e não gostava mais de mim mesmo. E pensei que talvez fosse melhor se os próprios bombeiros fossem queimados. Guy! A voz da porta da frente chamava suavemente. Senhora Montag, senhora Montag, tem alguém aí, tem alguém aí. Senhora Montag, tem alguém aí. Suavemente. Voltaram-se e olharam fixo para a porta e para os livros caídos por toda a parte, amontoados por toda a parte. Beatty, disse Mildred. Não pode ser ele. Ele voltou, sussurrou ela. A voz da porta da frente tornou a falar suavemente. Tem alguém aí? Não atenderemos. Montag se recostou contra a parede e lentamente deslizou para uma posição acocorada e começou a cutucar os livros, intrigado, com o dedo polegar, o dedo indicador. Ele estava tremendo. E mais do que tudo, desejava atirar os livros novamente para trás da grade do ar-condicionado, mas sabia que não poderia encarar Beatty outra vez. Acocorou-se e então se sentou, e a voz da porta da frente falou novamente, com mais insistência. Montag apanhou um pequeno livro isolado do chão. Por onde começamos? Abriu o livro ao meio e o observou. Começamos pelo começo, eu acho. Ele vai entrar, disse Mildred, vai nos queimar junto com os livros. A voz da porta da frente por fim esmoreceu. Fez-se silêncio. Montag sentiu a presença de alguém do lado de fora da porta, esperando, escutando, depois os passos se afastando pelo passeio e por sobre o gramado. "Vejamos o que é isso", disse Montag. Ele enunciou as palavras aos trancos e com um terrível constrangimento. Leu a esmo umas 10 páginas e, por fim, chegou a esta passagem. "Calcula-se que 11.000 pessoas, em diversas épocas, tenham preferido enfrentar a morte a se sujeitar a quebrar seus ovos na extremidade mais estreita." Mildred estava sentada defronte a ele no corredor. "O que significa isso?" "Não significa nada." O capitão tinha razão. "Ora essa", disse Montag. "Vamos começar tudo de novo, do começo."